iniciar. Vamos lá, então. Vamos iniciar a centésima, septuagésima, acho que terceira sessão. Isso aí, centésima, septuagésima, terceira sessão. Vamos fazer um breve repeteco, então, para vocês se situarem, se lembrarem do que aconteceu. O Ariel não estava semana passada, infelizmente. Vai lembrar do que aconteceu agora. Tá? O AD tá... Você tá ouvindo todo mundo certinho? A AD tá no põe, só que ela tá sem mic, tá? Mas tá ouvindo. Ah, beleza. Joia. É, se vocês ficarem mais ou menos perto, aí a gente consegue ouvir os dois pelo mesmo microfone. Tá mais ou menos do lado. Ótimo. É. Bom. Vocês estavam no reino de Lena e aí decidiram que iam até a cidade de Sigil encontrar informações sobre a Roda do Tempo. E para isso vocês tinham que acessar os planos exteriores, através deles chegar nas terras exteriores e a partir dali buscar um portal para Sigil. Os Eiradãs explicaram para vocês como é que funciona a questão dos planos, tudo. E explicaram as ligações que os planos têm entre si. E a decisão que vocês tomaram foi ir até o Reino de Glórien, de lá encontrar um portal que levasse vocês para Arbórea, de Arbórea encontrar um portal que levasse vocês para a cidade portal de Silvânia, e de Silvânia pegar um portal e ir para a cidade de Sigil. Lembram disso? Sim. Ótimo. Beleza? Bom, vocês foram até o Reino de Glórien, tá? No Reino de Glórien, a Toph utilizou o sextante dos planos para tentar localizar o portal planar para Arbórea mais próximo de vocês. Encontrou um portal que estava a 1.200 km de distância. Ok. E Glórien teletransportou vocês para diante desse portal, tá? Esse portal ele ficava numa clareira no meio do Reino de Glórien, tá? E quem que tava vendo? A Toph, que tava com o sextante, o Celerin e a Ciri, que possuem visão da verdade permanentemente ativa, tá? Os três viram no centro da clareira um círculo arcano cheio de runas traçado no solo. Espera um minuto. É, o cachorro muito latindo no meio do mar. Ô Jeff, É. Oi, oi, oi. eu também tenho visão da verdade, viu? Você também tem? Tem. Tá, então você também viu. Tá. No centro dessa clareira, um círculo arcano brilhando, emitindo uma luz difusa azulada, tá? Cheio de runas arcanas ao redor dele. Fizeram uma averiguação, descobriram que ele estava ativo. E que era um portal permanente, ou seja, ele está sempre ativo. E aí o Celerin pisou no centro desse Morreu. circular, não, pisou nesse circular arcano, tá? E quando ele deu um passo para frente, o Celerin desapareceu, tá? Em seguida, o restante do grupo acompanhou ele e aí todo mundo atravessou esse portal. Porém, ao invés de árvores que vocês esperavam encontrar, o que vocês encontraram foi um oceano imenso no qual vocês estavam submersos, certo? Vocês não estavam sufocando, estavam conseguindo se mover livremente, sem impedimentos por causa da pressão da água. E a Toph sentiu a presença de vida vindo do que vocês consideraram a parte de baixo do oceano. Imediatamente o Celerin se transformou num dragão. Botou todo mundo nas costas e foi na direção oposta, em direção à superfície. Menos a Boa. Ciri, que ficou parada naquele local, né, fazendo comunhão com a natureza, tentando sentir como que era a fauna do local, tá? Depois de viajarem um meio quilômetro mais ou menos para cima, sem localizar a superfície do oceano, a Toph confirmou para o Celerin que vocês de fato estavam indo na direção correta, em direção à superfície, tá? E logo em seguida, a Ciri enviou uma mensagem para vocês, dizendo que tinha uma dúzia de elfos marinhos, montados em cavalos marinhos, conversando com ela, e dizendo que sabiam onde que era o portal para Arbórea. Maravilha! É. Gosto assim. E aí? Bom, vocês se reuniram com a Ciri, seguiram esses elfos marinhos e foram até uma cidade submersa, uma cidade esculpida numa concha gigantesca, no meio de. No meio de tentáculos de polvo, certo? Nossa. Tudo misturado ali. E vocês foram levados até o Sachelas, que é o deus dos elfos do mar. E ele explicou para vocês que vocês estavam em Aqualor, a segunda camada de Arbórea. E quando vocês disseram o que vocês queriam fazer, ele disse que vocês deveriam rumar para a primeira camada de Arbórea, chamada também de Arvandor. Nossa, que bom que todo mundo conhece essas coisas, sabe, né? O cara era Deus. Não, na verdade, né? Todo mundo conhece aqui. A gente não conhece 1% do que existe, né? É, vocês são extraplanares. Os caras estão no local nativo deles. Eu dizia Eclesiastes, né? Sim. Né? Bom, ele disse para vocês que ia levar vocês até um portal, ia mandar uma comitiva guiar vocês, no portal de que levar vocês para Arvandor. E perguntou para qual região de Arvandor vocês desejariam ir. Se perto do Grande Carvalho Pai, se perto da Torre de Corelão, da Corte de Corelão, ou se perto do Monte Olimpo, né? Como vocês ficaram um pouco em dúvida, ele viu que a maioria do grupo era uma humano ou meio humano. Então ele sugeriu que vocês fossem para perto do Monte Olimpo, tá? E aí, através de um teletransporte, vocês foram até a foz do rio Oceanos, o rio que corta os planos. E os elfos que estavam acompanhando vocês indicaram qual que era o portal que levaria vocês para Arvandor. Ele entregou para Ciri um brinco de pérola e ele falou: "Essa é a chave do portal." Certo? E aí, quando a Ciri atravessou o portal. Jeff, só assim, ninguém se preocupou em ver se os caras estão falando verdade. Porque Eu acho que não. eu Alguém queria lembra fazer. disso? Assim, não é por nada não, mas eu não vou entrar no primeiro portal que os caras falar, sabe? Relaxa, a gente já entrou. Já entrou. Entramos já se fudemos, já sobrevivemos. Tava já tá, morreu também, foi revivido e pronto, mano. Você E tá aí com medinho acabou, de elfo mano. agora? Não, é só bom senso. Não se entra em portal desconhecido assim, Você tá porra. com medinho Mano, a de gente elfo tá com. Não, É mas só. a. Caralho, eu faltar um A dia. Toph conferiu, na verdade. Ela usou o sextante. O É, sextante sempre sim. aponta pra onde o portal vai. Sim. Isso é verdade. Exato. Beleza. Aí de Bem entrou no lembrado. portal, quem é o seu? Bom, vocês atravessaram o portal, tá? E surgiram nesse ponto aqui, ó. Viram aí pingando na tela? Não, Sim, tá sim. perto já do buraco. É isso? Ou isso é Arbórea? Ah, não, isso é Arbórea. Aqui, ó. Vocês apareceram. Ok. Um Vivi, portal vivi. diante de uma cidade murada que estava a leste de vocês, certo? A sudeste, uma montanha cujo cume ultrapassava a altura das nuvens, uma cidade mais ou menos na metade dela, tá? Quando vocês olharam para essa cidade, ela tem um aspecto assim de casas do zodíaco, bem cavaleiro do zodíaco mesmo, tá? E nesse local aí, um grupo de centauros, sete centauros, chegou até vocês. E aí vocês conversaram com esses centauros e eles explicaram para vocês que eles estavam numa missão, cumprindo uma missão para Apolo, que era resgatar um javali e que tinha fugido, um javali imenso, gigantesco, tinha fugido. E eles concordaram em ajudar vocês, indicar para vocês onde ficava o portal para cidade de Silvânia, tá? E o Murren gentilmente ofereceu a ajuda de vocês na missão deles de resgatar o javali. E aí vocês foram ajudar os centauros a resgatar o javali. Vocês seguiram essa trilha que está demarcada no mapa aqui, tá? E quando chegou mais ou menos nesse ponto aqui, ó, vocês encontraram os rastros do javali e rastros de sangue junto. Anteriormente só tinha rastro do javali. Nesse ponto que eu assinalei aí, vocês encontraram rastros de sangue também, tá? E ficou evidente para vocês que o javali estava ferido e estava mancando, tá? Vocês foram seguindo a trilha até fora do desse bosque onde vocês estavam, tá? E aí vocês viram que existia uma caverna no meio dessa cadeia montanhosa aí, e os rastros do javali e os rastros de sangue levavam lá pra dentro. Paralela a essa trilha, existia uma outra trilha, essa que tá pretinha aqui, tá? E era uma trilha, um rastro de morte, certo? Porque as árvores nesse local, elas estavam todas enegrecidas, né? Todas mortas. E um dos centauros foi até essa trilha, tocou numa árvore, e a árvore esfarelou e se desintegrou completamente, tá? Enquanto vocês analisavam essa árvore, essa trilha de morte, né? O Murren se transformou em lobisomem e foi junto com a Siegeri para dentro da caverna aqui, né, para tentar encontrar o tal do javali, certo? Lá dentro encontraram um javalizinho pequenininho, né? Esse bichinho aqui é o javali. Aqui a entrada da caverna. O javali estava dentro da caverna, deitado, ofegante. E lá dentro, vocês viram essa criatura aqui. Opa. Cadê? Esse curtinho preto aí no chão. É isso aí. Basicamente isso. Não, vou mostrar pra vocês. Ah, não, eu sumi com a imagem. Eu sumi com a imagem daqui. É, um espectro, praticamente. É, como se fosse um espectro, né? Era uma criatura descomposta de sombras, alguma coisa assim, que estava drenando a força vital do javali. Tá. Murren atacou essa criatura com seu machado, voltou à forma bípede, atacou essa criatura com seu machado, tá? Mas não conseguiu feri-la. E esse ser foi até o Murren, trazendo, no que parecia ser uma garra, uma mão dele, algo que parecia ser uma orbe ou um prato, um disco, e começou a absorver a essência do Murren, e a perna do Murren, a perna esquerda dele, começou a se desmanchar, começou a ficar translúcida. Bom, vocês combateram essa criatura, tá? E nada do que vocês faziam causava dano a ela. Vocês só conseguiram feri-la quando começaram a utilizar o poder das runas, tá? Que vocês têm estampadas em seus corpos, alguns de vocês pelo menos, certo? E aí isso começou a ferir essa criatura. E aí, até que a criatura ela foi cedendo ao poder que vocês utilizavam contra ela, e ela decidiu fugir e começou a penetrar no solo, quando vocês desferiram os últimos ataques e a criatura ela desapareceu completamente, deixando nada para trás. Durante o combate também, a Sierra avisou a vocês que essa criatura era mais uma das crias do vazio, mais um dos servos do nada, tá? E aí foi o que guiou vocês a utilizar o poder das runas, quando a Toph se lembrou que somente as runas eram capazes de ferir os celestiais gigantes, tá? Depois que vocês fizeram isso, vocês curaram o javali. Bom, detalhe, vocês estão carregando com vocês algumas das armas dos deuses. Vocês estão com o cajado do poder do Caledranok. Vocês estão também com o espelho de viagem. De viagem. Peraí, o colar de viagem de Valcária, de viagem planar de Valcária, e com o espelho de visualização de Wina, e também com o báculo da vida de Lena, certo? A Toph usou o poder do báculo para restaurar a perna do Murren, para curar o javali, restaurou a perna do javali que tinha desaparecido completamente. O javali voltou a respirar normalmente, e aí a Ciri tacou ele para dentro de um dos tubinhos mágicos dela. Aí vocês subiram nas costas do Celerim e foram lá pro Monte Olimpo. Pra cá. Só uma questão. Uhum. Eu não posso ser trazido a Flecha de Glória? Pode. Então eu trouxe, né? É, não, eu sei disso. Não. Eu sei disso. Está gravado que eu disse que você faria isso. Pior que tá mesmo. Já que todo mundo tá levando presentinho, vou levar o meu também, né, pô? Não também é presentinho, não, José eu... Busqueta. Ok. Você tá com a Flecha de Glória. Ah, beleza. Tá. Só pra confirmar. Só confirmou. Bom. Vocês foram até o Monte Olimpo. Foram gentilmente recebidos por Apolo, que ficou muito contente com a visita de vocês, certo? E aí o centauro, o líder dos centauros, explicou o que tinha acontecido, né? Ele agradeceu por vocês terem ajudado, colocou vocês com um estalar de dedos deitados em divãs, cercados de comida farta, de boa bebida, de companhias majestosas que começaram a acariciar os seus corpos. E aí o Apolo falou pra vocês: não, não se preocupem, nós somos os verdadeiros deuses, nós estamos aqui pra ajudar os mortais. Ah, vocês têm um problema pra resolver, não tem tempo? Não se preocupem, pode deixar que os deuses estão aqui pra resolver esses problemas. Só que vocês têm que fazer é ficar aqui e nos adorar. Aí o Celerim discutiu com o Apolo: não, a gente não pode, a gente vai embora. Aí o Apolo: ah, tá bom. Estalou os dedos e mandou o Celerim embora. Aí o Theon começou a falar alguma coisa, o Murren começou a falar alguma coisa, ele estalou os dedos e foi mandando todo mundo embora. Ficou junto com Apolo somente a Toph, a Ciri e a Lisbeth. Os demais foram todos embora. Entendeu o que aconteceu agora? Até eu? Porra! Até você. Nem falei nada. Ah, foi com a massa. Só porque eu falei que Atena seria menor que ele, ele me mandou embora. É isso aí. E eu fui no ban. Foi pra ban elf, né? É. Bem, bom, na hora que você tava se engraçando com o cara lá. Deixa o linguiça ali. É, então. O Apolo passa piroca, sem dó. É. Que Cornelius vê, Cornelius não sente. Como é que tá lá? Bom. Nesse momento. Vocês estão. Voltei. Aqueles que foram expulsos por Apolo, vocês estão aqui, ó. Vixe, Maria. Vocês conseguem distinguir a distância, a imensidão que é o Monte Olimpo, bem longe de onde vocês estão, tá? Mas vocês conseguem vê-lo, porque ele é uma paisagem que um monumento que impera nessa paisagem aí. As demais, as três mulheres. A Nick tá com você, Griel? Acredito que não, né? Tá no plano do Theon, é isso, né? Pensa bem. Bom, as três garotas, vocês estão aqui num palácio olímpico lindo, majestoso. E diante de vocês está o deus Apolo. É com vocês. Ah, só um adendo. Pra quem tá fora do templo, vocês estão diante de duas colunas gregas feitas de mármore. Essas colunas, elas parecem intocadas pelo tempo, certo? Uhum. E é isso. duas colunas diante de vocês. Ok. Vocês querem voltar lá junto com eles? Não, a ideia é trazer eles pra cá. Porque acho que aqui é o portal, não é? Cadê nossa, a... Nossa, verificadora de portais não está aqui. Exato. É porque assim, se quiser ir pra lá, tem como, né? A gente pode ir pelas árvores. Pode ser. Vocês acham que pode ser? Pode ser. Ô Jeff, a gente tem ponto heróico? Tem. Então eu estou gastando ponto heróico e eu estou usando um poder de 26º nível meu, que é a passagem pela floresta. Ok. E uma vez por dia eu posso me mover pra, entre qualquer árvore, né, que eu tenha tocado. E como eu sempre falei, eu sempre vou tocando todas as árvores que tem perto. Então qualquer árvore que tiver perto do lado do castelo do cara, eu toquei. Certo. E aí eu estou dando ponto heróico para levar mais gente comigo, porque isso seria só para mim. Uhum. Eu vou levar ele comigo. Você é quase um madeireiro que fica marcando essa árvore. É, eu vou passar a mãozinha em tudo, cara, por causa disso, que eu posso voltar depois. É uma porra de um pincher isso aí, fica mijando em tudo pra marcar território. Essa é a ideia. Esse pincher do orelha pontuda. Tá sem beleza. Pique, Lucas. Hã? Não, o Lucas tá digitando no chat, acho que tá sem mic, não sei. Tá digitando? Ele digitou. É que ele tá tão silencioso na pedra que ele nem falou, ele escreveu. É, o som dele tá aparecendo normal aqui pra mim, mas eu não tô ouvindo ele. Ele deve estar comendo. Pode ser. Pô, então a gente volta pra lá, Jeff. Beleza. Você vai, atravessa as árvores em direção ao Templo de Apolo, de volta ao Templo de Apolo. Enquanto isso, Toph, Lisbeth e Ciere. Apolo diante de vocês, né, em sua majestade suprema de deus olimpiano, né, ou deus olímpico. Sei lá como se pronuncia essa porra. Ele vira para vocês e fala: "Ah, enfim sós, minhas queridas. Eles falavam demais. Perdoem por eu ter demorado tanto a me livrar daqueles inconvenientes, mas agora somos só nós quatro. Bem, vamos ficar mais confortáveis então." Ele estala os dedos. Vocês estão sem seus equipamentos. Mas aí já tava já. Vestindo somente túnicas gregas, tá? Com seus pezinhos balançando dentro de uma piscina aquecida. Uma piscina olímpica. Trunks. Meu Deus do céu. Apolo, ele tá dentro da piscina, o torso dele nu, só com aquela tanguinha grega, aquele saiote, né? E ele se ergue de dentro da piscina e fala: "Entrem, minhas beldades. Venham, a água está uma delícia." Oi? Por que hesitam? Venham comigo. Ele estala os dedos, sim. Vocês estão dentro da piscina. Tá querendo comer seu cu, mano, você vai entrar? Você não tá ouvindo o Jeff falar não, caralho? Ah, mas... O cara quer comer seu cu, João. Ela quer não dar, entendi. Bicho, ela tá... Ah, eu acho que a Lisbeth gosta desse troço, velho. Ela já engravidou do Chelerim, velho. Deixa ela engravidar do Apolo. Deixa ela... É, ela falou que ela quiser. Deixa ela ter mas... Você me ela... Deus, mano. Ela falou que ela entra e foda-se. Não, vocês já estão dentro. Como vocês hesitaram pra responder pra ele, ele estalou os dedos e vocês estão lá dentro junto com ele. Não. Não é porque a gente hesitou. Você não tá vendo, mas eu olhei pra Denise pra ver o que a gente ia fazer. Como assim hesitar? 2 segundos, caralho? Não, bosta que eu vou entrar nisso aí. 2 segundos não, demorou bem mais. Pelo? Dedos estalados estão na piscina. Estão todas molhadinhas. Não, eu tá bom, eu saio. Sim, vamos sair da piscina. Ok. É comer meu cu não, filha da... A Lizzie te... Vou levar pra viagem. Não, já veio de viagem, né? Veio da American Express. Tá. Lizzie, você vai ficar aí dentro com esse cara? As intenções dele são maliciosas, você não tá percebendo? Maliciosas? A única coisa que eu desejo é o bem de vocês, minhas caras. É, você quer muito mais do que o bem. Se você desejasse nosso bem, eu deixaria que a gente seguisse o nosso rumo. Eu deixarei? Então, tão bem. Mas quando vocês estiverem prontas para isso? Mas já estamos prontas já. Não há motivo para a pressa. Sim, há muito motivo para a pressa. Você fala isso porque o seu mundo está em paz, está tranquilo, porque tem um Deus competente, o nosso não. Nosso mundo está em colapso e depende da gente, única e exclusivamente, para salvá-lo. Mas qual a parte de vocês estão agora diante de um Deus competente e vocês não entenderam, minha cara? E qual a parte que você não entendeu de que nós somos o que vai fazer com que o nosso mundo se restaure, você não entendeu? Mas por quê? Se um Deus pode fazer isso por vocês? Ah, então pois bem. Então vamos voltar ao nosso mundo, você restaura ele, traz a paz, tudo aquilo que ele era antes, e sejamos todos felizes. Não. Por que vocês voltariam para um mundo que está desabando, onde não há deuses competentes? Porque foi o mundo que a gente nasceu, o mundo onde a gente se criou, o mundo onde as pessoas que a gente ama vivem, ou pelo menos viviam, e agora ninguém tem mais nada disso. Mas eu acho que tô conversando com o Deus errado, talvez eu devesse conversar com essa tal de Atena que você mencionou. O quê? Como ousa me desafiar? Tô te desafiando. Se você ousa daqui... pronunciar o nome de Atena, é o segundo de vocês que diz que ela é superior a mim. Eu não disse que vou mostrar a vocês que não. Então você vai, então, ajudar a restaurar o nosso muro? Eu posso destruir o seu mundo com apenas um apontar de dedo. Observe. Ele aponta o dedo pro alto e sai um relâmpago da ponta do dedo dele, tá? E o relâmpago, ele se perde, assim, indo em direção acima das nuvens, tá? Muito longe dali, vocês escutam o som de um estouro. Vem? Esse é o poder de Apolo. Tá corrompida a imagem, hein? Como é que bosta? Então deu certo. Destruiu. Deu certo. Tá destruída a imagem. Vai, Apolo. Agora vai, hein? Foi, não. É, o que é isso? Um suco? Uma montanha? Um suco? Caralho. Nossa. Ah, tô vendo aqui. É, Apolo é o deus do sol, mano. Tá aqui, Apolo. Tá vendo? Dá pra ver? Dá pra ver aqui, pô. Tô te mostrando. Apolo está lá. Tá virando? Tem que abrir a imagem. Apareceu aí pra vocês? Mas é o Tardu. Ah, ela aparece o link pra vocês verem externo. Dedo. Ok. Uhum. É, a imagem não tá. Conseguiram ver ele aí? Dispara um raio e explode no alto. Quando explode no céu, tá? De uma videira próxima de onde vocês estão, surge um grupo de pessoas. Vruf, conduzidos pelo Griel. Vocês estão todos reunidos novamente. Isso aqui é Star Trek, hein, Jeff? Isso aqui é Star Trek, eu já vi esse episódio. É nada. É sim. O que está acontecendo aqui? Ah, vocês retornaram? Estão me desafiando? Não, a gente veio buscar o resto do grupo. A gente veio buscar elas pra gente ir. Serinho, acho que você estava certo. Talvez a Atena seja a pessoa mais sensata aqui. Ora, cale-se! Sua boca desaparece, Toff. Vamos sair. Oi, Jé. Oi. Tem alguma pedra solta aí? Tem, aos montes. Tem colunas próximas aí. Dá pra brincar de tal pai pai. Ah, é? Eu tento arrancar a coluna e tacar nele. Ai, meu Deus do céu. Bom, ele faz sumir a boca da Toff. Aí ele se vira pra vocês que chegaram agora. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não queriam ir embora? Então partam ela. Daqui. Toff, ele não tá dando bola pra você nesse instante. Tô tentando arrancar a estrutura. Vai lá e quebra fácil. Taco nele. O Bruin não tá lá. Ele tá distraído, não vou nem pedir jogada de ataque, tá? Você joga a coluna dele, atinge em cheio nas costas dele. A coluna ela se trinca e se parte em 8 pedaços. Cai no chão. Ele olha pra você. Sua desgraçada está me desafiando demais. Por um acaso não percebe a minha benevolência? É burra? Sim, acho que você não passa de um asno. Estala os dedos e a Toff é um burro. Eu corro pra direção dele pra morder ele. Ai, caraca. Eu sou um burro sem boca ou com boca ainda? Sem boca. Então eu vou dar coice nele. Coice legal, coice legal, coice legal. Aí eu não tenho boca pra morder, eu vou perder ele pra dar coice nele. Ué, coice de mula dói pra caralho. Sabe o vídeo da cabra, ouviu, o Jeff? É? Aquela cabra gritando, né? Apala! Ai, cara. Jack! Apala! Ai, cara. Ok. É. Toff, você sai correndo, então. Vai na direção dele. Para, se vira. E na hora que você vai pra dar o coice, ele desaparece e surge do outro lado. Aponta pra vocês e falam: contenham esse asno antes que eu esmague sob meus pés como se fosse um verme. Tá, a Nesbitt, a se ele tão onde, Ami? Eu tava entrando na piscina, agora eu não quero mais. Agora eu não quero mais. Acabou o clima da festa. Parece ser tão legal no começo, mas a gente tá num relacionamento abusivo. É, percebeu rápido, né? Vamos. Nós sabemos onde é o portal. Ou pelo menos precisamos de você, Toff, pra identificar. Inspiração. Vamos, então eu resolvo isso. Né? Eu resolvo isso. Valeu, Apolo. Tchau. Vamos. Vão, sumam. Mas tô você não, minha bela. Nem você. Não. Todo mundo. Você não tá entendendo, Apolo. Pera lá. Vou conversar. Você consigo persuadir o Apolo a deixar todo mundo ir? Mas tenta aí. Joga seus argumentos. Não pode jogar persuasão? Cusão, pilantra. Assim, sem argumentos, você quer que eu faça trabalho por você? É... Como que a gente pode convencer o Apolo? Essas duas. Ué, aí. Ué, você não assistiu o episódio? Eu não lembro, eu só vi que eu assisti. Na sua festa, elas têm um negócio estranho por dentro, não? Acho que é alguma coisa demoníaca. Não vai fazer bem, não. Quem, eu? É você mesmo? Não é você que controla a tormenta? Sim. Ela é uma coletividade. É. Estou fazendo amor com várias pessoas. Deixa elas com a gente aqui, que elas são mais úteis. Venha, vamos. Não irão. Fique comigo, minha cara. Ele vai até você, Elizabeth. Ele segura assim no seu queixo delicadamente, ergue seu rosto pra olhar pra ele e fala: fique comigo, minha bela. E seus amigos, apesar de rudes, eles poderão partir em segurança. Fica comigo, minha deusa dourada. Se transforma na tormenta rapidinho, aquele flash e voa. Não, velho. Mas eu vou salvar meu mundo, não posso ficar aqui. Ora, não se preocupe com seu mundo. Você tem um mundo melhor, um mundo novo, onde um deus está à sua disposição. Por que não fica aqui? Eu a amarei. Basta que você fique e me adore, e seus amigos poderão ir e salvar o seu mundo, se é que esses asnos são competentes para tanto. Enquanto ele tá distraído, eu corro até ele de novo e dou uma voadora de casco nele. Eu dou uma voadora de casco nele, velho, com as duas patas na vida. Tipo Twister, a vaca, quando dá... Não, como que é? Kung Po, não é? Que é uma vaca que luta. Kung Po. É Kung Po, né? A vaca, né? Exato. Eu dou uma voadora de coice, né? Tá, Toff. Você dá a voadora nele, ele vê você vindo, arregala os olhos, e aí ele se teleporta, sai do seu caminho, você erra o golpe. Mostra. Tá. Ele surge atrás de você, Lisbeth, acariciando seus ombros e sussurrando nos seus ouvidos. É sua última chance, minha cara. Fique aqui, e eu permitirei que eles partam, apesar das inúmeras blasfêmias que já cometeram. Mas eu advirto, mais uma dessas, e a minha piedade se esgotará. Minha bondade cessará. Você ouviu o que ela falou já? Não, não ouvi. Não posso ficar aqui, preciso voltar pro meu filho. Filho? Sim. Você tem um filho? Por enquanto sim. Por enquanto sim. Por enquanto sim. Aquele aborto não morreu aí? Ah, entendo. Bem, por que não traz seu filho pra cá? Será bem cuidado. Tentando salvar o mundo também. Preciso voltar pra lá. Você poderia ajudar. Já que é tão forte? Sim, já lhes disse. Eu os ajudarei, desde que fiquem aqui, me adorando. Oh, caralho. Mas o mundo tá acabando. Tem que ficar aqui a perder esse mundo. Inclusive, se eu fosse vocês, mandaria um vigia para as florestas. Tem algo invadindo seus planos. Ô, Jeff. Em breve pode ser sua montanha. Como assim invadindo? Se você analisar bem o seu javali, vai ver que eles têm algumas marcas de ferimento internas. Sua alma havia sido dilacerada por uma criatura que está tentando acabar com o nosso mundo e ela veio pra cá de algum jeito. É, e se não fosse eu, esse javali tava morto. Eu curei ele, cuzão. Saúde. Desde quando o burrinho fala? Não, eu tô pensando. Só que o mestre não consegue ouvir o pensamento, então eu falo. É, começa com o pensamento, tá certo? Tá. Bom. Ele larga você, Lisbeth. Olha pra você e fala: bem, tem uma proposta. E qual é a proposta? Você fica. Sua amiga, filha de Pan, permanece aqui também. Aquela outra... meio asno, eu não quero mais. É muito novinho, além de tudo. E eu perdoo os pecados dos seus amigos e os deixo partirem pra salvar o seu mundo. Depois podemos trazer o seu filho pra cá. Mas precisamos salvar o mundo juntos, separados nós não somos nada. Precisamos estar todos juntos. Que droga, que insistência. Bem. Oi? E se eu disser que vocês não poderão salvar o seu mundo? Precisa de um... Jeff. Que tá. Fala, Lucas. Tô lá sentadão na pedra. Dou uma olhada como é que tá o céu no plano dos olimpianos. Tá do mesmo jeito que o nosso do lado de Arthur ou não? Não. Não tá nem sendo um pouquinho afetado pela... Então, o céu nesse lugar aí é um céu claro, iluminado, mas quando vocês olham pro alto, vocês não veem nenhum sol. Lembra que eu falei isso? Sim. Não tem sol brilhando nesse lugar. Só uma luz que parece emanar de todos os lugares e que ilumina esse plano inteiro. Aí não faz noite nunca? Ele é... Qual deus ele é, Jeff? Apolo. Apolo? Tá. Então, provavelmente... É, o negócio aqui. Apolo deu sol. Tá, o Lucas já sacou já o que tá acontecendo. A luz vem como Deus é o Apolo, então a luz vem dele. Ele que ilumina todo lugar. O poder dele que ilumina o lugar. Interessante. Por isso que não tem luz. Não tem o sol. Porque o sol é ele. Interessante, interessante. Posso tentar falar com o seu Apolo aqui, gente? Deixa eu ter um papinho com ele. Apolo. Tirando a criatura ali que atacou a gente, que mostra que plano, aquele plano tá começando a ser afetado pelo apocalipse do fim do mundo. Não tem mais nada ali naquele plano que... Depois. Vamos resolver aqui agora. Vamos resolver aqui agora. Demonstra que ele está sendo afetado? Nada. Nenhum outro sinal. O único sinal que vocês encontraram da corrupção do nada, do vazio... Foi aquele ser que atacou vocês. Que a gente não sabe, pode ser um cara, um bichinho que anda por aí, gente. A gente não conhece esse lugar. Não, a Siri falou pra vocês que ela viu isso aí lá no. Quando ela tava cativa do nada. Ah, ok. Que droga. Eu pego o anel. Não sei quem tem. Lá, quem tá lá tem um anel. Eu vou mandar uma mensagem. Se vocês querem que ele ajuda. Levem ele até a floresta onde nós fomos atacados por aquela criatura e mostre os sinais de destruição na floresta. Pois eu acredito que ele saiba que aquela destruição não é comum de nenhuma criatura daquele plano. Boa, eu vou tentar aqui uma coisa, se der errado a gente faz isso, pode ser? Manda mensagem. Beleza. Vai lá. Eu chego assim no Apolo, já chegou. Então, Apolo, vamos conversar. Veja que você tem um jardim muito bonito, muito amplo. Olha os pássaros. Você já pegou um pássaro e pôs uma gaiola? O piado dele é bonito, mas se você é onisciente aqui no seu plano, em todos os planos, você pode perceber que o canto do pássaro, quando ele tá solto, é muito mais bonito do que o do pássaro cativo. Se você manter elas aqui contra a vontade delas, as orações, mesmo que elas te adorem com o máximo que elas puderem, elas não vão te adorar do mesmo jeito que elas te adorariam em liberdade, como os pássaros na natureza. Então, veja só, se você realmente quer ser adorado, deixe que a gente vá embora. Porque assim você realmente vai ser adorado de verdade. Ok. Quer dizer, então, que vocês me adorariam se eu os libertasse? Não. A gente vai pensar em você com carinho. Não. Seria mais chato ficar aqui perdendo nosso tempo. Tudo que eu quero é que vocês amem-me, temam-me, venerem-me. É pedir muito? No momento é. Você vai ver o que te aguarda. Se te amar, quer dizer que tá. Não, não é mensagem, porque assim, pensa comigo também, se você é assim tão perfeito, pra que você precisa de meros humanos aqui adorando você? Se você já é perfeito assim como você diz, a sua perfeição já contempla a harmonia inteira, você não precisa ser adorado. Agora, se você precisa ser adorado, quer dizer que você não é tão perfeito assim. Mais do que isso, você não precisa forçar alguém a te adorar. É, isso demonstra que na verdade você é muito mais fraco do que você tá falando. Ai, nossa senhora, velho. Foi no amor minador. Blasfêmia! Ele dispara um raio no Griel. Griel, você é imune a dano elétrico? Meu Deus, mano. Eu tenho resistência. Resistência? É, por causa dos ensinamentos da tiazinha lá. Ok. Então toma aí 200 pontos de dano elétrico, como você tem resistência, metade. Caraca, velho! Ô, vagabundo, eu não vou. Oi? Tá bom? Gente, me dá um minuto. Não, é o e a armadura do mano lá, mano? Caralho, é... Point shoot, assim, não tem dificuldade, mano. É Deus, ele tá no plano dele, né? Mas ele tá no plano, mano. Mas ainda assim a gente tem uma dura lá. Falei, uma dura sem resistência. Deu 200 de dano. Metade 100. Tomou 100 de dano no peito. É que a armadura já tá resistência. É resistência com resistência, continuando a resistência. Tudo bem, mas e se a armadura que o cara jogou pra nós te dá imunidade? Não, não é que a gente testou. Testou quando? Na luta, não aconteceu neste ano. Oi, gente, desculpa, voltei. A gente já tava com a armadura? Sim. Eu tenho Miguel, tomou dano aí elétrico? Aqui. Foi menos 100 na barrinha. Bota menos 100 aí. Pronto. Mesmo ele tendo a velocidade nele, ele tá em cima. Como? Mesmo ele tendo a velocidade, ele toma esse dano. Toma. É. Como ousa dizer que sou fraco? Olha, eu acho que se você realmente fosse tão poderoso, você não ficaria atacando raio em mim, até porque se você é tão poderoso assim, porque você cede a tentação que um Hellis mortal em 15 segundos fez contra você? Que perfeição é essa? Não ouse questionar o Deus. Eu não tô questionando, tá falando que eu acho que você deveria se questionar. Se você não se questiona, aí é que é o problema. Tá faltando algum filtro moral em você, talvez. Não falta nada em mim. Eu sou um deus. Então pra que você precisa da gente aqui te adorando? Você é um deus, pra que você precisa delas? Porque... E se você é tão poderoso, faz umas aqui pra ficar com você. Cria as suas pra ficar com você. Não segura elas. Não é tão fácil assim. Então a gente vê aí que, ó, se tem deus que cria e você não cria. É. Criação. Se é que existe algum desse aqui. Vocês não entendem. Vocês jamais entenderiam. Tenta explicar que a gente conversa. Vamos na conversa. Vamos legal, vai lá, explica aí. Nossa, ele não chegou. Vocês não fazem ideia do que é a dor da solidão, do abandono. Eu começo. Brunizada. Com a gente, é isso? Eu tô imitando. Troca a carta. Te manda a carta pra você. A gente te manda uma carta uma vez por mês, se você quiser. Vocês zombam de nós, os deuses. Não é isso, é que a gente tem que salvar os nossos deuses primeiro, sabe? Ó, Zeus, tempos... você tinha razão. Atena, você estava certa. Era. Os mortais já não nos querem mais. Não se importam mais com os deuses. Não nos adoram mais. Partam então daqui. Tá vendo? Agora eu vou tomar uma recordação boa de você. Vou lembrar de você com carinho. Vou até pensar em você de vez em quando. Sumam da minha frente. Antes que eu me arrependa. Muito obrigado, Apolo. Você também, Tiri. Deixa esse vaso solidão aí. Mas tem uma plantinha. Indo, então, é da natureza. Não é não, porque foi ele que criou essa planta. Vamos embora. É verdade, não da natureza. Peraí, a Ciri não jamais usaria a planta como argumento. Ela falaria, não, mas essa plantinha tem umas joias encrustadas. Aí, mas o vaso é de ouro. Então, exato, mas a planta, bosta. Mas, a planta pode ser qualquer merda, né? Pode ser de plástico, foda-se. Mas enfim. A planta ela arranca e planta em outro lugar. Eu poderia, mas eu sou um burrinho. E eu não tô com a menor intenção de fazer isso, não. Tô bem de boa. Eu tô bem de boa. Bom, sumam. Eu tô Partam indo. Para Mano, o seu mundo. Chegou. Para salvar o seu mundo. Como quiserem. Deixem-me aqui em minha solidão. Nesse Monte Olimpo vazio. O Conor ficou com o Murray, a gente vai ter que ir voando. Vixe, que colar. Você sabe, não, porque não é forte. Sabe onde é, né? Eu sei. Você sabe, você veio pelas árvores, acho que você conhece onde tá, é. Pra lá. Então vamos, vem. Se você queira me ajudar, era o caminho só de ida. Se vocês quiserem me ajudar, a gente faz volta também. Não, não, a gente vai voando, não vai demorar muito. Ah, que beleza. Então, da hora todo mundo trocando uma ideia. Tipo, zero foda os polo, tá ligado? Ele já dispensou a gente. Não, ainda não, saúde. Não, ele falou pardon. Tá, mas vocês estão aqui conversando. Ninguém falou, já a gente sai e começa a conversar. Tipo, eu entendi que a gente tá lá. Não, mas eu tô sussurrando pro Ariel. A gente tá sussurrando, a gente falou mais alto agora, porque pode falar. Mas a gente começou sussurrando. Acho que vai precisar disso, né? Eu uso dissipar magia nela. Jeff, a mensagem que eu mandei no anel não chegou ainda? Chegou, mano. Você mandou no anel? Pra gente levar pra floresta, lá, pra ver. Ah, sim, chegou instantaneamente, na mesma hora. Chegou. O Ariel, inclusive, comentou isso, mas... É, exato. É que assim, eu não queria estender isso, cara, mas precisava, sabe? Toda dele, ele depois se vira com esses negócios, cara. Não, o problema é nosso, nós fizemos a caca. Então pronto. Super magia na Toph pra voltar à forma normal. Ok, a Toph volta ao normal quando você usa super magia. De boa, assim. Não, de boa não. Ele fez a caca. É, eu tô preparado pra rolar o dado já. De boa não, pode rolar o dado. Eu usei como terceiro nível mesmo, não vou gastar Beleza. Mais. Deixa eu ver qual é o bônus que eu tenho que dar aqui no dado. Ó, a Lisbeth tá colocando uma mensagem no chat aí, leiam. Sim, eu respondi já pra ela. É. A gente já falou que não tem a menor intenção. É verdade. Ninguém respondeu, o Google. Aí ela respondeu e eu também respondi. Beleza. 8 mais 4, tá. É um D20 mais 12. Não sei se ela ouviu, só ouviu. Um D20 mais 12. Só o mais 12 já passa. Acho que você não precisa rolar esse teste, né? Ah, deu 27. Ok, cuzão. Falhou. Só para se prender. Beleza, você dissipa. Toph volta ao normal. Mas o Apollo vai. Ele se senta cabisbaixo num divã. Ele estica a mão direita pro alto, surge um cacho de uvas na mão dele. Ele levanta a cabeça, olha assim com um olhar meio distante para as uvas, ameaça de comer uma delas. Aí ele para, encara aquele cacho, esmaga ele com a mão, apoia a mão manchada de vermelho na testa. E fica chacoalhando a cabeça negativamente. Você entendeu como que faz, né, tadinho? E eu tô com boca ou sem boca ainda? Tá com boca. Com boca? Aham. Uhum. Eu me aproximo dele. É, você poderia, por favor, dizer onde tá nossos pertences? Nossa, assim. Na lata. Ele levanta, só olha pra você, Toph. Não fala nada. E você tá com o seu equipamento todo de volta no seu corpo. Certo. Ele tá sentado, né? Eu suponho... Só um segundo, só. Antes, ele tá sentado, eu suponho que eu esteja num nível mais alto que ele. Ou... Sim. Tá. Eu agacho, como se tivesse, como um adulto conversando com uma criança, sabe? Uhum. Viro pra ele. Da mesma forma que ele fez com a Lisbeth, eu coloco a mão no rosto dele, no queixo, uhum. E falo. Um deus... Só é um deus quando ele realmente faz as coisas boas pra criação dele. Quando ele pede que a criação dele o ame, ele já não é mais um deus. Lide com isso. Somos mortais de outro mundo. Estamos tentando salvar todos os mundos, inclusive talvez o seu. Então, por favor, não seja egoísta. O que a gente tá fazendo é para outras pessoas. Todo mundo aqui já teve seu momento de solidão. Você não sabe o que é a solidão de verdade. Você é um deus. Você pode criar alguma coisa que completa isso. Ainda que futilmente, você ainda pode criar. mas o que a gente está fazendo é por um bem maior, por pessoas, por amor, por alguma coisa mais importante. Quando você passar a entender o que é isso, aí sim você é um Deus de verdade. Talvez até muito mais do que isso. Mas eu vejo bondade em seu coração, Apolo. Continue assim, mas por favor, respeite também as outras pessoas, respeite a vida. Melhor que o Coice. Sai andando. Bora. Ah, melhor que o Coice, parabéns. Última mensagem. Converse com os centauros. Eles parecem gostar de você. Centauros só gostam de ouro. E vamos, Toph. E ele cria ouro, né? Então, bora. Pra mim, então, fechou. Vamos transformar no dragão. Ai, Lisbeth, sai dessa água. E a gente vai voando aqui, ó. Tá. Voar. Ele fica só sentado no divã dele, aqui, olhando a distância pra vocês, com um olhar triste e solitário, e aí vocês partem. Antes de ir embora, eu falo pra ele, talvez um dia eu lhe faça uma visita. Ele esboça um meio sorriso pra você, Lisbeth. Aí eu vou embora. E aí, enquanto você tá saindo, né? Vocês estão indo por teleporte, pelas árvores, voando? Como vocês estão fazendo? Voando. Dragão. Ok. Quando vocês estão subindo nas costas do Celerim, né? Vocês escutam ele sussurrando. Eu aguardarei por esse dia. Tenho aguardado desde sempre por isso. E aí ele abaixa a cabeça e fica sozinho lá no palácio dele. Vai lá, Ip, Ip. Não, mestre Eric. Vibre sua língua. Catrash. Porque Apolo tá tistonho. Eu uso o sextante enquanto a gente tá voando pra ver o portal. Tá legal. Joga o arcana? Sim. Arcana. Ó! Boa, hein? Peraí, para de conhecer esse dragão. Não. Eu preciso de uma estabilidade maior. Pô, falando de chacoalhar, gente, o báculo de Leila cura? Não. Cura. Ressuscita. Cura? Cura. Então, cura. Principalmente o útero. Deixa eu dar uma segurada nisso aí, então, porque eu tô precisando de uma curadinha que deu aquele choque e deu uma doída, gente. Eu não quis entender, mas doeu. Eu viro o Poliel e canalizo o poder de cura nele. Ok. Engravida. Greu está grávida. Cura quanto? Não sei, cura tudo. Jogar... Cura tudo, né? 21. Opa! Ah, fica que jogar. Cura quanto? Cura 2. Eu achei que tinha que usar arcana pra conseguir. Mas enfim, eu joguei. Não, mas tem. Pode usar. É, eu joguei 21. Beleza. Consegue. 21. Tá. Você enxerga Obrigadão, o portal, o Toph, na direção pra onde vocês estão indo, tá? Após o bosque, que fica na encosta, na base do Monte Olimpo. Bem aí mesmo. Parece que tem até dois trocinhos aqui já. É ali? Eu acho que é a marcação. Exato. É onde ele jogou gente, né? É bem ali mesmo. Isso, onde ele jogou vocês. Por isso que eu perguntei se você sabia o caminho de volta. E eu sabia. Então, Mur. Ele não quis ir? Tá com vocês. Não, ele tá sentado aqui. Ele ficou sentado na pedra, ele falou. Ele não foi com a gente. Não foi? Mas que é? Essa mensagem foi justamente. Começar com a mensagem que o Mur não gostou. Reação é porque ele não se levantou pra ir até a árvore que o Griel rumou pra ir até a chave do portal. Ah, eu não entendi isso. Eu achei que você tava lá no templo junto com todo mundo. No anel, mano. Não. Ah, tá. É que eu troquei a palavra. Era pra falar não ajudar, sim. Pra libertar eles. Agora entendi. Bom, você tá lá. E aí você vê aquele dragão azul imenso. Chegando e se aproximando e pousando lenta e suavemente no solo. Vocês chegam ao solo sem dificuldades, tá? E diante de vocês estão essas duas pilastras aí de 15 metros de altura cada uma. Tá? Entre uma e outra, uma distância de 10 metros a separa. Caramba. Caralho. Acredito que vocês tiveram muita resistência em trazê-las de volta. Pelo tempo que vocês demoraram. Ah, o Apollo não queria saber muito não. Foi um pouco difícil, mas foi. Volta a ser elfo. Vocês mostraram a minha mensagem para ele? Não, porque a sua mensagem, a gente ia ter que levar ele para outro lugar, para mostrar as coisas. E a gente queria resolver rápido. Não, ele não estava nem preocupado com isso. Eu aposto que você nem resolveu muito, muito rápido também, né? Mas tudo bem, vamos. Estamos perdendo tempo. Foi mais rápido do que eu consegui sair de lá, cara. Já arrumo direto pro portal. E por que você não foi também? Ficou aqui parado. Podia ter ido ajudar a convencer ele, porra. O que que eu iria conseguir ajudar se vocês demoraram tanto pra ajudar? O que que mais... Então não reclama! Que gente... Toff, vê, cara. Vê se é esse o portal, Toff. É esse o portal? Joga arcana, Toff. Tá. Arcana. Ouvinte! Ah, tomado. Ô, Toff, calibre isso aí, cara. Não, peraí, é que enroscou na árvore ali, mano. Enroscou na árvore, do outro lado da árvore. Cuidado, caralho. 18, cara. Toff, aparentemente o portal leva pra onde vocês desejam. Certo. É claro. Sigil. Sigil com C, né? É. Vamos atravessar então? Vamos lá. Let's embora então. Bora. Você tá do outro lado, tô atravessando. Ok. Sim. Beleza. Quem vai primeiro? Eu. Ah, eu acho que eu fui primeiro que eu tô falando. Gente, eu vou só pra poder fazer uma. O Toff falou, tá falado. Eu sou Ranger, eu vou primeiro. Vendelave ou Lidl? Eu quero ficar por último só pra fazer uma piada. Desde quando a gente chegou, eu queria fazer essa piada. Fila, ninguém vamos pode nós. Ouvir. Meu guarda que pode, caralho. Beleza. Grial, você vai em direção aos dois pilares. É. E aí quando você cruza eles, tá? Você não está mais em Arbórea. Legal, tá onde? Você está no meio de uma cidade. Bom, tá legal. Você está diante de um templo, de uma acrópole. Tá, um templo... Partenon. Ih, caralho, eu tô vendo. Um templo olímpico também, tá? Cercado por árvores e existe uma abertura entre essa cerca viva que envolve esse templo, tá? E através dessa abertura você consegue enxergar uma cidade adiante de você. Surpreendentemente, tá? Não muito longe de onde você tá, você vê que tem um zigurate. Uma pirâmide, tá? Próximo dali. Ok. Quem mais atravessa? Todo mundo? De boa? Vão indo um a um? Eu fico olhando, vê se alguém tá olhando eu, Jeff. Como é que tá a situação em volta? Fica atento aí. Uhum. Ok. Quem mais vai atravessando? Todo mundo vai? Sim. Beleza, todos vocês vão atravessando. E aí vocês vão saindo diante desse templo. Olímpico, tá? No meio dessas árvores que o cercam, certo? Vocês atravessam além de dois pilares que estão na sacada, na varanda desse templo, tá? Semelhante aos que vocês estavam antes, e vocês veem uma cidade diante de vocês que eu vou mostrar agora. Tchau, tchau, tchau. Assim que eu achar. Qual que era a piada? Não sei, mas eu tive a impressão de que eu vi um cara dentro da caverna brigando com a própria sombra. Tem referência, tem de referência. Foi era boa. O javali. Eu não entendi, cortou tudo aqui pra mim. Cara. Mito da caverna. Mito da caverna. Tinha um cara na caverna brigando com a própria sombra. O próprio vai estar aí. O próprio? Fudeu. O próprio cara que inventou o mito. A gente vai descer casa por casa, será? Com a Cavaleiro do Zodíaco mesmo? Vai de conversa do Digo, Deus por Deus? Tá, se vocês tá quiserem. Não, não. Seria uma aventura da hora, velho. Enfrentando todos os deuses, né? Aham, uhum, tipo, fazer uma aventura aqui em. Como que é agora? Não. E aí, sempre que a gente deixa o Deus sozinho, toca aquela música do. Do Naruto? Não, a música do. Hulk. Música de quem? A música do final do Hulk, Jeff, sabe? Do série. Hulk? Luciano? É. Não, do Hulk mesmo. O do desenho. Eu não, sei, não, a música não, de do... pianinho lá do seriado do Incrível Hulk. Isso, o seriado live action, Bradão. Meu Deus. Tipo assim. Tava mó tristinho, cara. Aí deixa o Deus sozinho quando eu tô com essa música tocando enquanto a gente vai embora. Aí aparece um balanço no fundo. É, Deus balançando no balanço, tristinho, chorando. Sozinho, né? Por que não carrega pro lado da imagem? Ô, oh, caramba. Porra. Vai, ouvinte, entra. Entra. Entra. Nossa. Alô? Estão me ouvindo? Alô? Olá. Alô? Alô? Alô, alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Nossa, que merda. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Bom, enfim. Agora tô ouvindo vocês de volta. E acho que caiu sua internet, né? Não, não sei, muito estranho. Eu mandei carregar a imagem aqui da cidade. E aí a filha da puta, ao invés de jogar a imagem como fundo da página, carregou a imagem no navegador, no lugar do Roll20. E aí eu cliquei pra voltar e ficou essa demora absurda pra voltar. É, ele ficou reconectando. É. Nossa, ele me jogou pra uma página de... pra comprar o aplicativo, versão premium. Ele fez uma lambança aqui. Ah, Jeff, é uma coisa. É, por isso, porque tem limite de mega pra de mapa. Acho que o limite pra free é 100 mega. 100 mega, caramba. Mas eu tô longe disso. Aconteceu isso, que eu tô jogando com. Que imagem é essa? O cara vai me meter uma bitmap aqui, velho. Porque deu pau com o colega meu também, que a gente tava testando, eu tava jogando outro jogo, ele botou o mapa e deu esse erro também. Você tá montando AutoCAD de mapa, gente? Caralho. É, aí ele falou que era o erro de negócio de mapa. Do mapa. Mas assim, você nem pode colocar qualquer coisa, você coloca o link aqui do lado, né? No chat, a gente clica e vê. Se for de algum site, tá ligado? É, então, na verdade é que não é de nenhum site. Mas eu posso fazer sim. Então, posso colocar no Google Drive. Mete no Imageur, no Atos mesmo, que for. Depois, eu queria que você pesquisasse. Se a pessoa não tem atenção no carro aí, ela vai ter aula no computador, no aplicativo e na TV. Aula do quê? Não sei se é daqui do Holanda. Acho que não, depois eu vou tentar dar uma olhada pra você. Porque eu peguei agora, é porque tava passando, você tava falando isso, que vai ter aula de manhã, mas eu não vi o resto. Tava depois falando. Eu vejo. Eu ouvi isso aí também, o Dória falando, viu, Di? Falou o quê? Que vai ter EAD, né? E que vai colocar as aulas disponíveis num canal específico pra isso. Ah. Vão criar um canal novo de televisão só por causa disso. Falando isso e a data lá, que do dia 5 do... 10 do 5, ainda tá em vigor ou é prorrogado? Tá em vigor, mas o último pronunciamento dele, ele falou que se não tiver uma adesão super... ao contrário, se a adesão continuar abaixo dos 50% ao isolamento, que ele não vai partir pra abertura gradual do comércio. Aqui em Araraquara tá horrível, cara. Teve uma família do amiga do meu irmão que a família inteira tá com o bagulho. Nossa. Tá feio. Ele tá recém-nascido. Então, eu tinha falado que não ia mais fazer, porque não sei, que tava demorando muito. Que um monte de país já tá começando a fazer isso. Fazer o quê? A reabrir. Tá, mas aos poucos. A gente falando do Brasil. Não, eu sei, mas falando dos países lá da Europa. Os já estão começando a reabrir já. Ah, sim, países mas... que tem, né? Não, a diferença é que... Espanha e a Itália se fuderam mais que a gente. A diferença é que nesses países eles já passaram do pico. Então eles já estão na descida da curva. Então aí é possível você já começar a reabrir. Aqui a gente não sabe onde que a gente tá, porque não tá fazendo exame suficiente pra saber. Só faz em quem já tá doente. E a galera que tá um pouco se fudendo, a maioria do povo brasileiro, né? Exato. Quer saber de show. Exatamente. Caralho, quase divertido, retardado demais. Mas, enfim, vamos voltar pro nosso joguinho que é a nossa diversão. Ele tá carregando a imagem. Nossa, eu tá uma merda a minha internet hoje, eu acho. Ou meu computador. Não sei se eu reinicio essa bosta. Eu fico com vontade, não. Tenta mandar no WhatsApp. Manda a imagem no WhatsApp, pô. É o que eu acabei de falar. Vamos ver se vai. Mas eu acho que o net sua não tá ruim não, porque eu não tô nem nada. Eu acho que é o computador. O computador que tá me boicotando hoje. Eita, alguém latiu aí? Vai pegar no teu cu. Vai te tomar no cu, rapaz. Ô, é verdade mesmo que o China lá morreu, mano? O Xiong Yong lá? Ninguém sabe. Quem? Como assim, velho? Não, não, não pode entrar jornal, não? Ué? É a Coreia do Norte, não. Não, o Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Sério? Uhum. Não pode entrar ninguém lá no país, então não dá pra confiar se é verdade ou não. Ué, então, não, mas se não pode não. Entrar... Não dá pra entrar ninguém no país, então como surgiu a notícia? Alguém da China que falou. Foi algum jornalista chinês que falou. Mas será que o... Ó, no WhatsApp conseguiu subir a imagem. Não dá pra confiar em nada de lá. A mulher tá passando falando do bagulho, mas não tô entendendo. Eu escutei falar alguma coisa. Eu tô nos horários só, das 9h30, não sei o que, depois das 10h30. Mas acho que é o horário de abertura das coisas, gradual. Bom, consegui carregar a imagem no WhatsApp aí, vocês podem olhar a cidade. Vocês aparecem nesse número 2 aí. O dragão tomando água ali, mano, se liga. Na onde? Desculpa, o que eu perdi? O 2 é a casinha ali com mais 50 de XP ali, até circular. É, tem um mais 50 ali. No 2 e no 3 tem. Pra mim não mudou. Peraí. Não, tá no WhatsApp. Ah. O que eu perdi aqui? Ah, tá. O que a gente tá? No 2, a gente tá no 2. 2, beleza. A gente ganhou 50 XP. Ó, tem uma Triforce ali no 5. Quê? Tá, o Triforce não. É a Triforce no 5. E eu entendi porque o dragão tomando água, porque é o nome da estalagem. Número 4, The Deep Dragon. Ok, o que, que vocês querem fazer, gente? Eu não tinha visto ali do lado. O dragão mergulhoso. É o dragão da fonte, né? Dragão mergulhante. Ah. Beleza. Vocês estão aí nesse número 2. Esse templo olimpiano. Tá? Fora dali, vocês veem essa cidade. Não é uma cidade grande. Tá? É uma cidade bem, bem pequena até. Ela tem uns... Peraí. Deixa eu calcular aqui. Ah não, o computador está de sacanagem. Oh, droga. Isso aí. Ela tem cerca de 1 quilômetro de diâmetro, aproximadamente, a cidade. É uma cidade minúscula e bem movimentada. Peraí, deixa eu pegar uma anotação aqui de volta. Ok, ideias? Ideias, calma, a gente nem tem lugar, a gente não flutuou ainda. Mas tem que ser assim, cara, comigo pra frente, né? Pra amanhã, pra ontem, pra agora. Primeiro deixa o Jean falar onde a gente tá, que é o lugar eu que sei. A gente... E aí depois a gente fica cagado. Ah, a cidade é pequenininha, tem 1 quilômetro. Foda-se, tá com a Lost Promote bem no centro. Foda-se. Tinha 1 quilômetro. Nossa, agora é um ponto só. Cratera. Você encontrou uma cratera de 10 quilômetros. Bom, todas as curvas, as ruas dessa cidade são curvas e sinuosas, tá? Os edifícios, eles são meio alienados, eles são uma miscelânea de pedras e estilos. Alguns deles têm formas de animais, navios, rostos humanos, e alguns deles até se movem, movimentados por engrenagens, tá? Existem rodas d'água que giram edifícios inteiros no lugar, e as casas, elas às vezes se dobram, criando estruturas novas. Tá? Quando vocês ganham as ruas desse local, fica evidente a enorme pirâmide diante de vocês, o dragão mergulhante lá mais ao norte, que ele é visível a grande distância, tá? E toda essa arquitetura incomum desse local, tá? Quando vocês saem na rua, vocês são cercados por pessoas que estão caminhando diante de vocês, cantando, dançando, tocando instrumentos, comendo e bebendo, tá? Desfilando pela rua. Um festival. Parece que a cidade está em festa. Quanto seria, hein? Mas não foi aquela cidade daquele filme lá? Ele está subindo de portal em portal para cima, não é? A gente estava no terceiro e até agora está no primeiro, não é isso? Não, a gente já... Já foi isso? A gente sabe que aqui é Silvânia? Foi isso que a Apolo disse pra vocês. Então, se aqui é Silvânia, a gente já saiu de Arbórea. Aham, já tá na outra parte. Já tá nas terras exteriores. Ah, então maravilha. Agora tem que procurar por quê? Pelo portal, não é? Portal pra Sídio. Isso. Exato. Pode continuar, gente, desculpa. Bom, essas pessoas vão passando diante de vocês, vão colocando coroas de flores, coroas de louros em vocês, entregando taças de vinho nas suas mãos, frutas, uvas, maçãs, pêssegos, e convidando vocês a festejarem com eles. Vocês olham ao redor da cidade assim, a cidade inteira está em festa, vocês calculam que deve ter aproximadamente umas 1.000 pessoas presentes ali. Ah, o que vocês fazem? Participa. A gente tá num lugar diferente. A última festa que a gente foi, quase tentaram me estuprar. Eita. É, a Paula queria fazer uma festinha particular com a gente. Enfim. Eu não sabia disso, Toff. E aí? Ô, Jeff, antes de passar pelo portal, eu fiz aquilo lá que eu mandei pra você no zap, viu? Sim, eu vi. Olha, senhorinho, aqui é bom que você pode se transformar em dragão que ninguém vai reclamar, né? Vão achar que é outra fonte. Ou vão me chamar de Eregy, né? Concorrência. Alô? Bom, o sustante não pode ajudar a gente agora? Eu vou entrar na festa só pra tentar descobrir informações. Se quiserem procurar pela cidade. Alô? Oi, Som. Tudo bem, Som? Ah, tá. Não é que tinha bugado o Mickey aqui. Eu falei... Não sei se você tinha ouvido, até que parte você ouviu. Uhul! Mickey Mouse! O que falou? Até que parte você ouviu, eu não sei. Eu não ouvi nada que você falou. A gente ouviu até a parte que foi a conversa particular. É. Tá. Ah, eu falei festa particular. Eu não quero entrar em festa. Você pode segurar pra mim aqui essas coisas, por favor? Forme uma proteção visual na minha frente, que eu vou usar o sextante. Não quero que isso chame atenção. Tudo bem. Vamos lá. Eu posso fazer outra coisa. Eu pego a lira ali e começo a tocar pra chamar a atenção das pessoas. Mas eu não quero Porra, chamar rapaz. Atenção pra nós, caralho. Mas eu tô chamando a atenção pra mim, não pra você. Tá bom, enfim. Ele tá tipo na esquininha, fazer a cabaninha. Já que eu sou elfo também, eu peguei um chapéuzinho e tô passando o chapéuzinho. A gente vai andando assim, tipo, circundando um quarteirão. Como os artistas circenses, aqui recolhe dinheirinho suado. Que dinheiro que a gente não vai poder gastar em nada, porque não é reconhecido. É pra gente ter memorabilia, cara. Memorabilia. Eu começo a tocar uma musiquinha parecida com a Denis ali numa esquina ali do lado. Certo. Eu começo a girar o sextante pra que fique as coordenadas pra Sigil, beleza? Bom. É 000, né? Aê, cara, 27. Porra. Toff. Ué. Você não encontra. Não? Não. Tá, a gente tinha um mapinha. A gente tá nas regiões exteriores, não tá? Sim. Deixa Teoricamente, eu tentar, sim. Pessoal, tô estamos com um problema. Eu não consigo encontrar o portal para Sigil. Não tá aparecendo no sextante. Toff, você deixa eu tentar? Oi? Você deixa eu tentar? Lógico. Mas se você parar de ficar dançando, bicho. Ah, peguei, Jeff. Okay. Eu vou usar Unipoderzito. Deixa eu abrir aqui a página. Por favor, aguarde. É só somar 27 no seu bônus. É isso aí mesmo. Eu vou fazer preso lendário. Tem que fazer um save de sabedoria. CD meu nível, 27. Se eu passar, eu posso. Tem 27 pra somar em testes. Então eu vou fazer aqui um save de sabedoria. Vamos passar, né? Muito bem. Passei. Então tem mais 27. E eu vou colocar então mais 27 nesse teste aqui. Beleza. Como que eu faço pra fazer mais 27? Joga um arcano e soma 27. É. Soma de cabeça. Aí, ó. 59, Jeff. 32, 59. Griel, você não encontra portal pra Sigil. Caralho. Aliás, você simplesmente não encontra portais. Nenhum portal? Nenhum portal. Então a gente vai ter que ir caminhando? Gente, eu não achei portal nenhum. Eu tenho absoluta certeza que procurei bem, gente. Eu olhei bem, não achei portal nenhum. Tem que ir andando. Eu vou me aproximando, tocando a lira. O que, que eles disseram pra nós? Fechado o portal? O que eles disseram pra nós, Jeff? Que a gente chegar aqui e... O que eu tenho que fazer? Pegar daí um portal pra Sigil. Então será que aqui tem os portais fechados? Está em um festival, talvez. É verdade. Vamos perguntar pra alguém, igual a gente fez nos outros lugares? É o que eu tentei fazer. Bom, que tá fazendo? Vamos focar no Celerim agora, então. Celerim, você começa a tocar a sua lira, uma canção alegre, tá? Uhum. Similar à canção que os outros bardos estão tocando ali no meio, tá? E... rapidamente, um grupo de pessoas cercam você, começam a bater palma, bater os pés e a cantar a música que você tá cantando, que você tá tocando, tá? E vão acompanhando você. E ficam ali cantando junto com o Celerim ao redor dele e compartilhando bebida e comida na maior alegria, maior festividade, tá? Todos muito animados. Qual é a pessoa mais animada perto de mim? O Gabriel. Pessoa mais... Pessoa mais animada perto de você. É o visitante da cidade. As pessoas da cidade, não a gente. Eu ia falar eu, só que eu não tenho. Então, coragem, cara. Tem muitos elfos no local. Tem muitos olimpianos no local. Aquelas pessoas com aquelas vestes gregas, similares à de Apolo. Essas não. E essas pessoas, elas vão se aproximando de você, sendo atraídos por sua música. Tá? E aí começa a cantar, dançar, pra lá e pra cá, certo? Cercando vocês, vai se tornando uma multidão cada vez maior ali onde vocês estão, vão se aglomerando, transmitindo corona, né? E... vocês vão vendo que não tem somente elfos, não tem somente humanos olimpianos, tá? Vocês veem sátiros, vocês veem centauros, vocês veem tieflings, semelhantes a Ciere. Vocês em outras raças também diferentes, tá? Tá todo mundo preso aqui, né? Fruta, cachaça. E vocês começam a ver raças assim com as quais vocês nunca sonharam, tá? E a pessoa mais animada que tá perto de você, Celerim, não é exatamente uma pessoa. Vou mandar a imagem dessa pessoa pra você. É um bicho, né? É um grute. É um grute. É um Você vai mandar grute. Por onde, Jeff? É? Eu vou colocar na tela aí do chat. Ah, tá. Só... é um guaxinim. É um guaxinim. Eu não sou um guaxinim. Guaxinim. Sou uma lebre. A lebre está certa. Bebeu deu caralho, sou Tingrute. Foda-se. Caralho, mano. Devia ter reiniciado o computador. Tá aí no chat a imagem, eu acho. Não foi. Foi corrompido. Ah, tá de brincadeira. Telebrinque, bicho. Vamos tentar novamente. Here we go. Não. Puta, mas que bosta, velho. Tá no WhatsApp. Nossa, também o link pra imagem é gigante. Nossa, parece um mapa. É o Google, né? É o Glug. É o 100 elevado a 100. Falando em 100 elevado a 100, só rapidão aqui. Hoje é o Dragon Ball Super, depois que acaba o torneio do poder. Tem continuação? É. No mangá. Ah, não tem. O mangá tá continuando. Goku tá lutando contra o Moro. Tô ligado. Caraca! Posso falar uma coisa, Jeff? Diga. Você copiou o URL errado. Faltou o começo do URL. Sério? Só foi texto. Uhum. Copiar o URL. Inclusive, o texto é meio grande. Para um caralho. Gente, tá uma merda meu computador. Copiei a imagem. Consegui mandar a imagem copiada. Meu Deus. Caralho, que da hora. Uma Esse caixa. É o ser mais animado. Ele parece ser composto de duas caixas unidas por um eixo e uma engrenagem que fica girando pra lá e pra cá. Tá? O cara é um Ele bate palmas com suas mãos metálicas, emitindo um som que lembra o som de espadas se chocando. Tá? Seus joelhinhos se dobram pra frente e pra trás sem qualquer dificuldade, tá? E sorridente, ele vai girando a caixa de cima num sentido contrário da caixa de baixo, saltitando, batendo palmas. Subitamente seus olhos se desprendem de seu rosto, se projetam pra frente, depois voltam, tá? E ele tá extremamente animado ali com sua cantoria, com sua música, Celerim. Esse é o ser mais animado. Na hora que termina a música... Eu chego perto dele. Bom dia, homem do céu. É dia, noite? Dia, tá claro. Quando você olha pro céu, Celerim, você vê, está claro, tá? E... Semelhante à arbórea, não tem um sol brilhando, clareando o local. Tá? Mas tá claro, o céu, ele é um céu claro, brilhante. Não é um céu azul. Tá? É um sol meio amarelado, meio alvo, tá? Brilhando. Como se existisse um sol em algum lugar iluminando. Mas você não vê esse sol. Tá? Certo. E aí quando você olha nesse mapa que eu mandei pra vocês, pro lado esquerdo dele, tá? Você vê muito distante de onde vocês estão. Tá? No limite da sua visão, no céu, você vê uma montanha. Muito alta, muito aguda, tá? E flutuando sobre essa montanha, um anel. Um anel enorme. E aí você imediatamente se toca de que aquela é a cidade de Sigil. O serzinho quadrático, ele para de bater palmas, ele gira a parte de cima na sua direção, olha pra você, sorri e responde. Bidi, bidi, bidi, bidi. Bom dia! Bom dia, senhor. Gostasse da minha música? Sim, sim. Música boa. Bidi, bidi, bidi, bidi. Acontece que eu sou um viajante. É a primeira vez que eu venho aqui para a Silvânia. E eu gostaria de saber na onde eu posso conhecer mais sobre a cultura daqui. Conhecer até outras músicas. Preciso de algum música. Lugar com bastante conhecimento. Música boa. Bidi, bidi, bidi, bidi, bidi. Mergulho do dragão, música boa, bidi bidi. Ele aponta pra você a taverna que tem um dragão enfiando a cabeça na água. Muito obrigado. Bidi bidi bidi, música boa. E eu só chamo o pessoal com a mão. Seguiu, ok. Levantou lá em cima, né? Porque tem muita gente. Muita gente. Elfos e olimpianos, eles vão se aproximando quando você termina sua música. tá? E vai estreitando o beco onde vocês estão, vai ficando extremamente apertado pra vocês conseguirem se movimentar, tá? E aí o serzinho quadrático, ele, música boa, bate as palmas, tá? E aí vocês veem um elfo olhando ao redor, desesperado, tá? Um olimpiano olhando também, olha pro elfo e ele grita pro elfo: tá sacando espada! E pula em cima do elfo, socando a cara do elfo. Eita, rapaz, é do tortuga. Caralho. O elfo, ele cai no chão, ele levanta com o nariz sangrando, revida o soco que ele tomou na cara do humano, tá? E assim, num piscar de olhos, vocês estão no meio de uma batalha avassaladora, uma briga de taverna gigantesca fora de qualquer taverna. Ali no meio da rua. E eles começam a se degladiar. O que vocês fazem? Só os dois ou muita gente? Muita gente, né? Toda a multidão. Não posso espancar? Não, eu vou só aí, dando ombrada nas pessoas e indo em direção à taverna. Tira o rodapunk o negócio. Eu sigo o celeirinho like Better Symphony. Sai andando. Tô nem aí, meio que tá pro chão, passo por cima, de boa. Beleza. Vocês têm duas opções. Vocês vão ter que se livrar dessa massa, dessa multidão que tá se degladiando ali, tá? Vocês têm duas opções. Ou vocês vão fazer uma jogada de resistência de força pra empurrando eles pra longe de vocês, ou de destreza pra se afastar deles, tá? Um teste pra cada quarteirão que separa vocês da taverna. Vai ser um, dois, três testes. Beleza. Dificuldade é 25. Ainda bem que essa... A Nisbit tá perto da gente, né? Então eu vou fazer de destreza. Beleza, passam aí. É terreno dificultoso? Tá. Peraí, deixa eu ver só um negócio. É isso? Não, não é, é uma multidão atropelando vocês. Entendi. Tem que jogar o quê? Tá destreza? É, ou força. Tem que ser destreza ou força. Tá. Vou jogar força. Passei nos três já. 36, 35, 34. São três? Muito bom. Amor, você não fez um save. É save throw ou teste de força? Save throw, teste de resistência. Nova guarda. Olha, você vai tirar dois mesmo. Você vai lá na sua ficha e clica no save throw de força. Era 25. Sim. Caramba, Gabriel, você conseguiu falhar em dois. É, eu falei no primeiro. Mas, Jeff, quem me passou, né? Porque tem a Lisbeth perto. Ah, é, tem a Lisbeth. Certo. E eu nem com a Lisbeth passo, porque o bônus dela não é 9. Caramba, você falhou, né? Celerim. É, no primeiro legal. Eu tirei 16. Peraí, mas tem alguma coisa errada aqui na ficha. Pode jogar de novo, pra isso. Tá. Tá. Oh, 34. Tá. Né? Você entendeu o que tá acontecendo, Ariel? Mais ou menos, repete aí. A multidão de elfos e de humanos começou a se espancar. E virou uma roda punk no local onde vocês estão. Legal. E gente se jogando em cima de vocês. Atropelando as pessoas próximas, impedindo o caminho de vocês. Quando vocês tentam se movimentar, vem gente trombando em vocês de todas as direções. Então vocês têm duas opções. Ou vocês empurram essas pessoas de volta, ou vocês desviam dessas pessoas para chegar onde vocês querem. Por isso, um teste de resistência, ou de força, ou de destreza. Tentando entender por que você me falou. Vai, acelerinho. Ah, foi 2, 6 e 8. Eu passei só no terceiro. Boa, acelerem. Eu tô ruim hoje, hein? 34, 35, 36 eu tirei. Eu quase consegui falhar tendo mais de 18. Toff, você vai se esgueirando ali pelo meio da multidão, passa debaixo de um, salta por outro, gira, tipo Jack Chan. Se segurando no ônibus, né? Vai girando, passando no meio da multidão ali, vai se afastando. Você já tá bem perto da taverna. Quando você olha pra trás, Seus amigos estão perdidos no meio da multidão, sendo arrastada por ela. É mais fácil vocês virem voando. Aí, passei, meu chefe. A gente consegue ver a taverna da onde a gente tá? Sim, sim, conseguem. Teleporta perto. Tá, eu... Enquanto eles estão me empurrando, eu giro o anelzinho e vou blinkando. Ou blink, vocês têm um anel de blink. Só... Vou usando o Mist Step até chegar na... perto do dragão. Jeff, eu de passo das brumas também. Eu não deveria ter jogado com vantagem, porque eu tenho aquele negócio que ficou dando umas blinkadinhas também. Mas isso é teste, né, ataque? Mesmo assim, né? Não. É pra desviar de pessoas, não ficar brincando, deve facilitar o desviar, né? Se fosse assim, então, eu atravessava tudo esse bagulho no plano ETL. No plano ETL. Então, essa habilidade se perde quando você é atingido pela primeira vez, Ariel. É. Foi a primeira cotovelada que veio. Quando você tem 1000 pessoas tentando te atingir, obviamente você vai perder isso em algum momento. Avisa, você tá perto aí? Tá, vou avisar ela. Tá. Também fica suando igual uma porta. Tá. Quem falhou em algum dos testes, pelo menos? RPG, tá. 2. A Lisbeth e o Celerim. Qual? Não, a Lisbeth. É, a Lisbeth falhou em 1. Lisbeth tirou um 14, falhou o segundo. Em 1. No segundo teste. Celerim passou só no. Falhou no segundo também, né? Não, passei só no terceiro. Falhou no segundo. E no primeiro? E no primeiro também? É, inclusive que eu passei só no terceiro, né, Jeff? Passei só no terceiro. O Grel passou só no terceiro também. Não, o Grel passou em tudo. Não, o Grel passou em tudo. Passou em tudo. É. Ô, amor, falta 2 testes. Na real, acho que eu não falhava. Tô tentando. Não, mas não precisa jogar, né? Você tem 34 de bônus? Como assim? Não, é isso que eu tô tentando entender. Caralho. Alguma coisa de errado não está certo. Ele é um brutamontes, vai empurrando todo mundo pra cima. Porque eu tirei 20 e deu 28 de força. A paladina também vai empurrando, né? Aqui é Deus, caralho. Tá, amor, enquanto deu? Quanto você tem de força, Muri? 26. 8, tá. Proficiência 8. É pro seu teste, assim, ser no máximo 21 de bônus. Tem mais 34? 34! Ó, eu não vou falar porque eu tenho 36. 36 do quê? De furtividade. Não, mas furtividade é uma coisa, porque é uma perícia. Perícia tem expertise. Isso daí é saving, mano. Ah, tá falando do saving throw. Mas não tem como você ter mais 30, mano. É impossível você ter mais 30. Se você jogar com 40. Destreza tá nível 30, meu. Eu tenho mais 18 só. Então. Ele tá nível 30. É uma destreza. Então acho que é difícil ter mais do que 18. Teste de constituição. Mas ele tem um negócio que adiciona o nível dele no teste? Tem um negócio assim? Mas é quando eu faço de força, não sei de fruma. É só perícia. Ah, tá. Tá, eu tenho 16 de bônus, eu acho. Olha, roubando. Caramba. Bom, a ficha tá disponível lá, só pegar ela de novo. 24, mas eu passou. Você tem quanto de carisma, Lisbeth? É que eu tô vendo na ficha, mas aqui tem fichas. Ah, passou, deu 31 já. É só você não tirar um que você passa. Estão marcados. É só você não tirar um. Tá dando 61, foda-se. Nunca fala isso, é só tirar um. Só não tirar um que passa. Né? Não. Ai, mano. Ah, tá com pressa? Joga aí, caralho. Pronto, acabou, mano. Que raiva. Mas isso depende do seu tempo continuar, mano. Porra, mano. Aí. Boa. Aê! Garoto, tirou o dedo do cu pra jogar, caralho. Ah, foda-se, mano. Mano, rabo. Calma, mano. A gente tá brincando, cara. Passou. Nossa. Foi mal, cara. Foi mal. Não deve te irritar muito assim, não, cara. Ele tava jogando. Beleza. Quem falhou em pelo menos um teste foi arrastado pela multidão. Ergue a mão. Agora segura a mão de Deus e vai. Ergue a mão, segura e vai. Quem falhou em todos? A massa. Quem falhou em todos foi pisoteado até a morte. É o três testes, né? É o três de morte, é. Né? Vocês são arrastados pela multidão, tá? E vão indo pra trás, aquele monte de gente se chocando contra vocês, empurrando. Quando vocês vêm, vocês estão na borda da cidade, na saída da cidade, onde tem uma floresta ali e um caminho pra fora da cidade. Eu topo isso aí, vocês. E aí vocês veem o tal, o Griel e a Toff estão lá na frente, acenando pra vocês. Vai, blinca, voa, vem. Eu consigo usar o anel do Passo das Brumas? Consegue? Eu posso usar? Pode. Vou usando pra ir de telhado em telhado, mais rápido. Boa, pessoal, usa os anel. Bem sagaz. Bom, sem dificuldade. Vocês usam o anel, vão se teleportando de ponto em ponto em direção ao à taverna, tá? E aí conseguem finalmente se reunir aos demais, tá? Conseguem chegar lá. Bom, o robô disse que informação é aqui. Tá vendo? Por isso que eu não bebo. É um jeito que a bebida deixa pensar as pessoas. Isso é droga, certeza que é droga. Tá aparecendo. Vamos. Como é que a gente vai fazer na taverna? Hã? O que a gente vai fazer na taverna? Eu conversei com um. Parecia um golem aqui, mano. Não faço nada. O que é um robô? Exatamente, era um golem de aço. Só que ele era separado em dois. Parece que o tórax dele era independente da perna. Eita porra. Nossa, você tomou, né? Vai, vamos entrar lá nessa taverna. Ele disse que aqui tem bastante informação. Tá, então vamos procurar. Essa informação é um novo nome de uma droga? O que é? O cara veio com um robô, né? Eu conversei com um robô. Que porra é esse robô? Um robô andou indo pra taverna. Olha o nível disso. Imagina assim, falando, vai beber. Tá batizado essa porra, velho, certeza. Imagina o Jeff falar, caminhos para a minha Tamiris aí, vai beber. Vai pro bar. E aí, chegamos no, na taverna. Bom, vocês conseguem entrar, tá? E... cara, entrou uma música bizarra aqui. Vocês conseguem entrar na taverna, tá? Ela é uma taverna tradicional, tá? No primeiro andar. Os andares superiores têm a forma de um dragão, tá? Montado no, nos pilares ali. E se inclina pra frente e pra trás, permitindo que o dragão ele beba dessa piscina, desse laguinho que tá aí perto, tá? Ou seja, os andares de cima eles se movem, se movimentam. E tá lotada a taverna, música animada tocando ali dentro, tá? E vocês veem diversas pessoas comendo, bebendo, cantando, dançando, tirando disputas de queda de braço, jogando jogos de dados, tá? Extremamente super animada essa taverna. Tão ou mais animada do que o clima na rua lá fora. Alguém especial olhou pra gente? Pra... notou nossa chegada? Não. Vocês entram, as pessoas continuam fazendo as coisas que elas estão fazendo. Alguma outra pessoa olha assim na hora que tá entrando vocês, depois entra mais gente, sai mais gente, as pessoas voltam a olhar pra porta, mas ninguém focando a atenção em vocês. Tá. Mas mesmo assim eu vou manter a minha percepção ativa e assim que a gente fizer uma possível pergunta que chame a atenção, quero ver se alguém reage. Por exemplo, ah, como que a gente faz pra chegar em Sírio? Se alguém, tipo, olhar assim, interessada, eu quero tentar perceber, beleza? Tá, ok. Você pergunta isso pra quem? Não, não pergunto isso pra ninguém. Eu falei, se quando alguém chegar com uma pergunta nesse tá. nível, tipo, por exemplo... Só vai ficar atento às reações. Isso. Excelente. Beleza. É, vai na fé. Reserve uma mesa pra gente. Eu vou até o taverneiro ver o que tem pra gente almoçar. Reservar a mesa? Sim, que... eu não costumo entrar nesse tipo de estabelecimento. Só senta em algum lugar. Não tem onde sentar. Procura uma mesa vazia que... Hã? O único lugar vazio aqui é o dragão. Tá tudo cheio. Exato, tudo lotado. Sem mesas vazias. Me vê ficar num cantinho aqui. Encosta num e cantinho. Aí, Toff? É. Quando você fala isso, não tem lugar pra sentar. Passa uma moça perto de vocês, tá? Ela é negra, tem um cabelo, ele é amarrado pra trás, todo espetado, armado, tá? E ela tá carregando 3 canecas enormes de cerveja, tá? Quando você fala isso, ah, não tem lugar onde sentar, né? Ela passa do seu lado, como não tem? Claro que tem! Venham pra minha mesa! Estamos só em 4, sempre cabe mais alguém! E já entrega uma caneca de cerveja pra você e uma pro Celerim. Já vai indo em direção à mesa chamando vocês. Eu passo a minha caneca pro Mur. Toma, Mur. Toma isso aqui, eu não bebo esse néctar. Divirta-se. Você tá bem? Como é seu nome, moça? Laila! E o seu? Prazer, Celerim. Eu estendo a mão. Gostei de você, Celerim. Venha, vamos sentar, vamos festejar. Ela pega e te dá um beijo, Celerim. É festival animado. Do quê? Como assim do quê? Estamos em Silvânia. Todo dia é festival. Vamos, beba, beba. E ela bate a caneca dela na sua caneca com força. Quase que quebra as 2 canecas e ela vira numa golada só. Tá, porra. Tá, eu bebo só um pouquinho, mas eu demoro assim pra beber, pra fingir que eu tô bebendo bastante. Ok. Ela fala pra você. Vamos, meu pitelzinho. Seja um bom cavaleiro. Traga uma caneca nova pra mim. Entrega a caneca vazia na sua mão e fala. Vocês, vamos, vamos, vamos. Lá estão meus amigos. Venham, sentem-se. Essa é minha deixa. Deixa eu conversar com o taverneiro. A gente só vai conversar aqui e a gente já tá indo, tá? Pode ir. Venham logo, estamos esperando vocês. Mas meus amigos estão ansiosos. Beleza. Mas Ciro, não faça desfeita. Não, porra de Ciro. A última vez que ela fez isso, ela pretrejou tudo a falar. A última vez que ela bebeu. E eu vou em direção ao que seria o balcão. Ok. A moça, ela se afasta uns 5 metros de vocês, mais ou menos, tá? Senta numa mesa retangular, tá? Nessa mesa tem ela e mais 3 pessoas que estão sentadas, tá? 2 anões e um cara parece ser um meio dragão, só que ele não tem cauda. É um meio ser. É, senta ali junto com eles e aponta pra vocês, né? E fica gesticulando, conversando com eles. E aí aponta pro Celerim que tá indo pro balcão conversar com o taverneiro. Ela bate na mesa assim, dá risada, e aí todos eles começam a rir e conversar entre eles novamente, tá? Celerim, você vai andando no meio daquela multidão trôpega, bêbada dentro da taverna, até que você para diante do taverneiro, tá? O taverneiro, ele tá enchendo uma caneca com um chope dourado, bonito, cheiroso, tá? Põe diante de um freguês, empurra pro cara, tá? O cara passa 2 moedas de cobre pro taverneiro, que já puxa pra debaixo, pra trás do balcão, certo? E olha você chegando perto dele. Ah, por favor, eu queria uma nova bebida. E o que você tem de especial para viajantes? Especial para viajantes? Temos grog, meu caro. Dê essas canecas aqui. Ele já vai, enche, né? Põe as 2 canecas pra você, já cheias, novamente, né? Uhum. E quantas doses de grog? Uma só. Só uma? É, eu ainda não almocei. Ah, não seja por isso. Carne ou vegetais? Um pouco dos dois. Tem mais gente comigo. Com certeza. Estão animados, então. Deixe comigo. Onde estarão sentados? Ah, eu olho assim. Na mesa ali com aquela mulher e os seus amigos. Ah, perfeito. Levarei lá. Pode me esperar. Tá, bebida para seus amigos? Enquanto estão? Estamos em 7. Grog para todos ou cerveja? Não, tem algo que não seja alcoólico aqui? Até temos, mas por que ia querer uma coisa tão chata? É porque há crianças junto. Leitiva. Crianças? Ah, eles também podem festejar. Elas não gostam muito. Levarei suco de frutas com leite, então. Pode ser. Sem nada alcoólico. antes dele ir embora, eu sussurro assim perto dele. Por acaso você sabe onde fica a entrada para sigil? Ele vira pra você, se aproxima de você, encara você. Não vejo. E sussurra no seu ouvido. Mais ou menos. Por quanto você saberia? Por mais uma você põe uma moedinha no balcão, é isso? Não, eu pergunto assim, por quanto você saberia, assim? Entendi, louco. Sua memória está fraca. Ele chega perto de você e sussurra. Eu estou bem alocado aqui. Por que eu ia querer me perder? Não, eu só quero saber da entrada. Ah. Não preciso que você vá junto. Isso é muito fácil. Basta que você saia pela floresta e se perca. Mas não tem um jeito mais rápido? Não. A menos que você queira ir a pé até lá. Coisa que eu não recomendo. Está certo. Bom, muito obrigado. E eu estarei esperando os pedidos lá. Eu já falo num tom normal. Está bem? Nossa, dá uma moedinha pra ele? Ah, eu dou duas moedinhas de ouro pra ele. Ô, louco. Ele pega as moedas, só puxa pra trás do balcão e vai preparando as bebidas e as comidas pra levar pra você. Mas você tá assim... Não, ô louco, os caras estavam dando moeda de cobre pra uma bebida. Ok. E aí eu vou voltando em direção à mesa. Beleza. Como assim perder, Sorin? Parece que o portal fica na floresta. Porque se ele disse que dá pra ir a pé, então eu julgo que esse seria o jeito rápido. Mas, venha, mandei trazer almoço e bebidas para nós. Inclusive, Toph, vem suco de frutas para você. Suco de frutas? Quer dizer que vai papai. É, almoço, a gente não comeu nada na terra do polo. Ainda, né? Mas aí que tá, Serinha. Se a gente parar para comer aqui, talvez a gente vai perder mais tempo. Você já tem a informação que precisa, então vamos atrás. Você vai chegar lá cansado. Eu não me canso mais. Eu me canso. É. Bom, a gente vai ter tempo pra descansar ainda. A gente vai ter muito tempo pra descansar depois que a gente restaurar a Arton. Mas a gente não vai conseguir restaurar a Arton se a gente não chegar até lá. Ah, tá bom então. Ó, 5 minutos então. É só um almoço. 5 minutos. Inclusive é bem-vindo carne e vegetais. Eu sei que o Grial não gosta muito de carne. É, mas tipo, esse tipo de comida, comida pesada vai deixar a gente sonolento e não muito ágil pra... Então coma só os vegetais igual eu. Olhinha vai encher porra nenhuma. Bom, e eu vou indo em direção à mesa, né? Ok. Por isso que eu sou ágil, sabe? É só folhagem de mim. Leve. Até se transformando em uma, né? Só como capinzinho. Só um cuidado que vaca peida pra caramba. Por que você acha que eu sou rápido, Jeff? Homo flatulentus. Corre soltando pum. Pra acelerar. Beleza, vocês vão com o celeirinho ou esperam? Vamos com o celeirinho lá, né? Vamos. Ok. Eu acompanho. Tá pago já o almoço. É, só acompanha, pô. Vocês sentam à mesa, né? E a Layla já recebe vocês assim, entusiasmada. Vejam, vejam, meus novos amigos, meus caros. Esse é Celerin. Nós estamos ficando juntos. E esses são os amigos dele que eu ainda não sei o nome. Eita, esses daqui são Greg. Ela aponta pro anão. É... Dorg. Aponta pro outro anão. Esse é do Dorg. E Tihorun. E aponta pro meio dragão. Okay, saúde. Okay, okay. Bom, como eu disse, prazer. Eu estendo a mão pra cada um deles. Eu sou o Senerim. Nós somos viajantes. Ah, todos aqui somos, todos aqui somos. Quem não é? Quem nunca, né? Você apontou pra mim a miniatura, Jeff? Foi impressão minha. O quê? Você apontou pra mim a miniatura? Não, foi a Denise. Não tô apontando nada. A Denise tá brincando ali. É porque quando você falava, agora apontou as miniaturas, apontou a minha. Eu falei, ué, agora eu sou NPC? Ué. Tô nem mexendo com o mouse aqui, nem nada. Ah, tá, que susto, cara. Ei, calma, calma, relaxa, relaxa. Que mal me pergunte, Layla é seu nome, né? Sim, sim, e o seu? É, há quanto tempo vocês estão aqui em Silvânia? Ah, acho que uns 8, né, Greg? O anão, ele chacoalha a cabeça positivamente. É, isso, 8 meses. Ai. Vocês vieram qual o propósito? Como assim, qual o propósito? Que outro propósito tem nessa cidade que não seja a festa? Eu olho pra cada um do nosso grupo. Bom, vocês já sabem que a gente tem que sair daqui o mais rápido possível, né? Festa, festa. Senão a gente fica tentado a ficar festejando todo dia durante vai saber quanto tempo. A gente vai ficar preso no lugar. Beleza, vamos perder a floresta. Bom, se não derem licença, gostaria de dizer que foi um prazer conhecê-los. E que divirtam-se pela gente. Até mais. Com certeza. Almoço, Toff. Bem-vindo ao almoço. Assistindo comigo. Se a gente comer agora, beber, encher a cara e for pra floresta, a gente vai se perder e aparecer em sigil. Você vai se perder se eu tiver sóbrio, Toff? Eu acho que é bom ficar com fome, né? Você não vai se perder se eu tiver sóbrio. Tem que estar bêbado pra se perder. Grel, eu não ingiro esse tipo de líquido. Meu corpo é um templo. Então não tem como chegar assim, João, sem a pé, porque eu quero... Essa aqui é a criança, então. Tome aqui pra você. A gente chama isso de vitaminado. Beba. Não tem álcool, só frutas e leite. Aqui estão carnes e legumes e 6 canecas de cerveja da melhor. Muito obrigado, Tavernês. Ora, Tom, esqueceu da gente. Oh, desculpe, Layla. Vou trazer bebida pra vocês também. Mais cerveja? Sim, mais, por favor. E aí o cara, ele vai, volta pro balcão e rapidinho ele volta com 4 canecas de cerveja e distribui pra eles, né? Serviço eficiente aqui. Sim, tá muito, muito. Tá batendo a pressão. Parabéns. Tá melhor que muito país por aí. Por 2 moedas de ouro. Você sabe, já que estamos aqui sentados bebendo e comendo, você sabe como chegar em sigil? É claro, todo mundo sabe. Como faz? Basta que você se perca. E se você não consegue se perder? O quê? Se você não consegue se perder. Aí você não encontra o portal. Então os portais que levam pra Arbórea e pra Sigil, eles ficam flutuando aleatoriamente pela floresta, como se fossem bêbados andando por aí. Então a gente tem que beber pra ir pra Sigil? O quê? A gente tem que beber pra ir pra Sigil, então? Não é nesse... Claro, claro, claro. Bebam, bebam, brindem comigo. Aí estão minhas canecas. Vamos, brinde comigo, elfo. Como é seu nome? Griel. Griel, tome uma cerveja comigo. Então vamos lá. Vamos ver quem vira primeiro? Vamos lá. Eu sou imune a veneno. Vira. E ela vai tomando. Ela bebe muito rápido a caneca dela. Entorna assim de uma vez. Eu vou bem devagarinho. Ok. Ela aí, põe em cima da mesa. Ah, que delícia! Aí eu paro Nossa! Perdeu! De novo, vamos outra. Outra, mais uma. Vai lá, de novo. 3, 2... Me dá isso aqui, Celerin, que você foi buscar pra mim. E ela dá um outro beijo agora na sua orelha, Celerin. E vira a caneca dela. Quando eu falo 3, 2, 1, vira, eu não viro a minha. Eu não vou virar a minha, deixa só ela virar dela. Ok, ela vira dela, bota em cima da mesa. Ah, não, segura de novo. Não é possível. Você mais é muito fraco, dá isso pra cá. Toma sua caneca e vira. E põe em cima da mesa também. Beleza. Então, como você disse que chega em Cid mesmo? Você tem que se perder pela floresta. E, mas toma cuidado, porque tem dois portais, um que vai pra Arbora e outro que vai pra Sigil. E aí você se perde e você vai ver vai pelo portal. Celerin, vamos pegar um quarto? Não, eu estou com eles, nós estamos viajando. E como é que você sabe qual como é o. Como não? Você vai me desprezar assim? Bom, eu já sou comprometido. Como diferencia um portal do outro, hein? Ó. Vai, mais uma cerveja aqui pra ela, vai. Como é que... Toma aqui, tá sobrando, é da Toff, que ela não bebe. Como é que diferencia o portal? Ela pega a cerveja, olha assim. Não quero mais cerveja, eu quero você, Celerin. E vai botando o dedo no seu peito, assim. Quase furando o seu peito, tanta força que ela aperta. Eu sento do lado dela, puxo assim do ombro dela e falo, ó, eu sou o melhor amigo dele. Se você me responder isso aí, eu converso com ele por você. Eu tô tentando persuadir ela a cair na minha, Jeff. Ela olha pra você e fala: me dá uma hora com ele. E aí eu respondo pra vocês tudo que vocês quiserem. Não. Fala assim: fala pra mim, que a gente precisa ir lá. Aí na volta eu garanto que ele vai querer parar de falar com você. Não, vou... que volta. Ninguém me garante que você vai voltar. Vamos, Celerin, rapidinho. Nós dois. Celerin, pelo grupo. Tá bem, então. Só vem. O Jeff será por essa, Jeff. O único não vai mais ser único. Só vem. Ai, cara. Celerinha, ela vai se apoiando em você, de tão bêbada que ela tá, indo em direção ao quarto. Tá? Pega a chave com o Tom, o taverneiro, né? Já sobem pra uma das patas do dragão, né? E entra no quarto, ela senta na cama e vai tirando as botas dela. Botas de couro que vão quase até o joelho, tá? Com uma franja dobrada assim. Na altura do joelho ali. Como se fosse bota de pirata, né? Ela começa a puxar aquilo pra baixo, ela olha pra você e fala: anda, me ajuda, vai. Agora que eu melhor faço, começa a chacoalhar. Tá, eu vou ajudar ela assim, mas eu tô bem observado. Qualquer movimento brusco dela, já vou empurrar ela. Ok. Oi. Qualquer barulho, eu tenho uma auto muito boa. Tudinho que tá lá acontecendo lá dentro. Caramba. Você é o Stalker More, né? Ai, que de ajuda, eu não sei. O Gigolô tem que estar aberto, né? Cara, o voyeurismo atingiu um novo patamar com você. É o voyeurismo. Com a Toff, então, nem se fala, né? Porque é menor de idade ainda por cima. Na verdade, eu tô tapando os ouvidos, que eu tô ouvindo. Bebe que você desfoga. Ela tá colocando sandalinha, né? Não, eu tenho uma coisa mais engraçada pra fazer depois ainda, você vai ver. Ok. Celerin, você ajuda ela a tirar a bota, tá? Ela vai tirando a roupa dela, deita na cama, fica olhando pra você. Ué? Tá tímido? Eu vou separar minhas coisas e eu vou deitar com ela. Ok. Mas eu deixo... É. Uma varinha, né? Seria uma varinha armada. Uma magia. Não, uma varinha mágica. Seria só pra conjurar magia, assim, bem perto da cama. Ok. Você põe a varinha disfarçadamente, furtivamente, ou foda-se? Não, na hora que eu tô tirando a roupa, eu separo ali. Viagra totalis. Você põe a varinha ali, né? Ela vai alisando suas costas quando você tá se despindo, né? Olha pra varinha, que é isso? Um picador de gelo? É um picador. Não, é só um chaveiro. Vai, vem cá, para de falar, para de resmungar e me beija. Eu só quero saber se você resiste ou não. Não. Bom, Celerin. Apesar dela estar bêbada, tá? Ela é... Como direi? Ela é uma amante muito competente naquilo que ela faz. Ela gosta de fuder até o talo. E você tem momentos de puro prazer nos braços dela ali, tá? Ao final de mais ou menos uma hora, ela fica extasiada em cima da cama ali, toda largada, toda mole, tá? Boa, menina. Boa, 06. Aí ela passa o dedo assim no seu peito, né? Gira ao redor do seu mamilo e fala: ai, você tem que ir embora mesmo? Eu preciso. Meus amigos dependem de mim. Que droga, hein? Tá bom. Faz o que eu falei. Vai pra floresta. Se perde lá. Só evita os portais verdes. Tá certo. Legal. Tem... Gente, é só isso aí. Eu chegar em Sigil? Sim. Fácil. Eu não pego os portais verdes, quer dizer? Então a gente tem que pegar os de qual cor? Amarelo, azul, vermelho. Qualquer outro, qualquer outro. Gente, me dá um minutinho só, peraí. Tá. Se fosse azul, alô, seria melhor. Não sei porque eu acordei, acho que não tô vendo verde direito. Acho que é a luz. A luz sem sol não tá funcionando pra mim. Você viu, Onix? Levou uma pelo time, hein? Uhum. Fez uma pelo grupo. Né? Deu uma pelo grupo. Caralho. Nem pistolejou, cara. Só foi. Ele só pistolejou só mesmo. É. É, só faltava desculpa, né? Que ele já queria. Mano, foi tão bom aqui meu layout. Eu coloquei a minha ficha só com a primeira tabela, aparecendo, sabe? Aquela tabela das perícias. Uhum. E aí todos os meus ataques eu fiz um botãozinho pra clicar. Então eu só ocupo só um pedacinho da tela, sabe? Pode crer. Só os status, eu ocupo lá um pouquinho, cara. Ficou bom. Dá pra ver melhor o mapa. Em casa agora não tem, né? Não tem. Mas você tá abrindo a ficha em pop-out, né? Tô. Ah, tá. Aí tá no modo janela. Uhum. Aí tá pegando só na primeira fitinha. Uhum. Descontar as duas moedas de ouro aqui que eu dei pro cara. Ó, ela tá com corona, hein? Deram cloroquina pra ela, hein? Deram água tônica? Deram cloroquina e água tônica pra ela. Que é isso? Caralho! É o remédio que o Bolsonaro fala que cobra. Cura Bolsonaro. E falaram que a cloroquina vem da quinina, que é da água tônica. É. Só que nada a ver, não é com a outra. Nego dá isso pra quem tá com o bagulho? Dava. Até as pessoas começarem a morrer de ataque cardíaco. Cara. Uhum. E eu fiz o teste porque os babacas falaram que era bom. Porque nem o teste tava sendo professor. Aí eu não, tem que testar pra poder. Bom. O cara que foi fazer o teste. Já saiu o resultado de alguma coisa no pulmão? Falaram que quem fuma é melhor? É melhor de morrer, né? É nicotina, eles falaram que. É porque pega uma vez só, sabe? Pegou, não pega mais nada. É igual comer lava. É, uma vez só. Pode comer lava uma vez na sua vida. Mais uma vez. Pular de avião sem paraquedas. Por aí, ué. Pode ser até H1N1, né? Mas pensa só como você tem que ser sortudo, cara. Porque de todos os números possíveis, infinitos do universo, de número de paraquedas que você poderia ter, zero é o único número da infinidade que você morre. Olha que coisa, cara. Que azar, né? Não, demorando até. Vixe. Vixe. Tá isolada, podem cozinhar, um minuto cada escada. Eu falei que já estava demorando até para isso acontecer. Uhum. Beleza. Uma costela quebrada, me apronta uma dessa. Eu bato palma aqui, você bate daí. Ô, Predão. Oi. O que poderia me dar vantagem de teste de destreza? Você me Porque o quê? Alguma coisa pode me dar vantagem de destreza? Eu bato palma, você bate daí. Depende, teste do quê? De destreza, como assim? Save throw. Save throw? Tem uma magia que pode dar. Ou não? Deixa eu ver. Não, magia não. Porque eu tenho a nítida lembrança que por algum motivo eu devia ter vantagem nessa porra, não lembro por quê. Ah, já sei. Quando é contra. Quando é contra magias, habilidades e coisas assim dos inimigos favoritos, eu tenho vantagem no teste pra resistir. É, parece que o humanoide não era o seu inimigo favorito, né? Não, pior que é. É? Então eu devia ter jogado com vantagem, né? Ah, mas é que não era uma coisa pra resistir, né? Porque as pessoas estavam te empurrando. Era mais pra você tentar andar. Mas eu jurava que tinha alguma outra coisa que me deixava com vantagem. Não lembro. Tem que pegar a ficha. Coisas dos primeiros níveis. Certo. Eu vou aí pegar e levo pra você. Só como é que eu pego. Como é que eu faço. Vou sim, claro, gente. Caramba! Olha que eu descobri que eu posso adicionar o meu nível de range em um ataque eu dou uma vez por turno. Porra, se eu falhar, você fala, foda-se, acertei ele. Caramba! E eu não sou burro. É. Sou burro. Nunca usou. Dá uma mijada ali, já eu volto. Devo ter usado alguma vez na vida, mas. Tô usando nenhuma das últimas vezes. Pode ver quando que eu faço nesse foi. Sei. O que os médicos falaram pra você? Não, o meu, o que eu ganhei nesse nível? Uma cauda. Que rabão. Sei. Cara, é uma vez por turno mesmo, não cara. Adiciona um modificador de sabedoria. Modificador de sabedoria. Não é tão roubado, mas assim, é roubado. Ah, é o Foe Slayer. É, eu nunca uso. Ah, habilidade inútil lá. É, mas é mais 7, passa uma vez por turno, cara. É alguma coisa, se falhar, foda-se, ó. Mais 7. Tirei 1. Joga mais certinho aí, sabe? Vai aqui. É que na versão normal, né? Era só pro inimigo favorito. Aí tem, tipo, 3 inimigos favoritos. É. Então, se não tivesse inimigo favorito, você nunca usava. Verdade. Tiraram isso, né? Não, continua. Não, no meu caso não assisti, não. É que o... você usa o revisado, mas o... ele nunca entrou como oficial, o Ranger revisado. Ah, tá, mas eu uso o revisado, pô. Caguei os outros. Sim, inclusive eles falam que isso daí é só uma tentativa de balanceamento, mas que em qualquer coisa que for oficial, tem que usar o do livro. Sim. Mas se for assim, tipo, tá na Viva 27, né, o perdão. É. Não, porque essa habilidade do nível 20 é full inútil. É, então. Tanto que eu nunca uso, porque adiciona mais 7. Meu bônus é mais 24. É bônus daí pra você usar no dano, uma vez por turno. É verdade, fazer isso, um dano mais 7, pra quem, foda-se. Depois eu vou falar com você. Tá bom? Fica a tua cara, mais 7. Se você quiser entrar, tá? Quiser entrar e ficar com a gente aqui um pouquinho, tá? Espero que a tua cara seja bem. Tchau, tchau. Pô, vocês estão precisando até que horas? Ah, eu tô de boa, assim, até umas 8h, 8h30. Eu acho que posso ficar só mais uns 30, 40 minutos, que depois tem que fazer janta com minha avó. Beleza, então. Ah. Então dá umas 15 para as 8, assim, a gente já para. Né? Espero que o Viris esteja bem, tá, gente? É, pelo que eu ouvi ali, acabou de sair do médico. É. Viu? Ela tá com corona. Ou pelo menos com... É, suspeita, eu acho. Suspeita. Até porque as pessoas só estão fazendo teste aqui na Aquarium em quem já tá com estado grave. E os caras falam que vai reabrir o comércio dia 11. Vou passar lá de vidro fechado agora. Eu vou de moto de máscara passando na frente. É, a partir do dia 1º de maio, todo mundo vai ter que usar máscara pra sair de casa. Só pra ir no mercado, coisa pública, né? Ah, sim. Sair de carro não precisa, mas quando você precisar sair fora do carro, aí você tem que usar máscara. Sim. É tipo assim, aqui em casa tem a moça da limpeza, né? Uhum. E, tipo, impensável ficar sem esse lavinho agora por causa da minha avó, sabe? Sim. Aí, tipo, desde que começou essa paranauê, faz mais de um mês, a gente falou com ela, falou pra ela não vir mais de ônibus, e aí eu tô indo buscar e levar ela todo dia. Uhum. Então, aí, tipo, pra fazer isso, eu não coloco mais caminho fudendo, sabe? Mas, nossa. Sim. Porque senão eu ia limpar mais ainda, cara. Mas eu falei, a melhor coisa, cara, porque pra pegar o ônibus, cara, é uma vírgula, né? Né? É um vírus gripal, né? Muito fácil pegar. É, então. Você encostou no pé errado. Aí, voltei. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Beleza. Ah. E aí, o que aconteceu? Tamires ligou pro Jeff. Foi lá no médico. Mas a gente só tá ouvindo pelo... microfone tá do Jeff. Mas pensa positivo. Se tiver mais de 20 segundos. Acabou de passar álcool, a luva tá na mesma. Exato. Bom, deixa eu voltar aqui e depois a gente conversa. Alô, alô. Alô. Oi, gente, desculpa. Tá, eu tava alô. Falando com o Tamires que chegou lá do pronto-socorro agora. É, suspeita? Sempre. Suspeita. Todo caso de sintomas gripais estão sendo tratados como suspeita. Aliás, estão sendo tratados como confirmado até sair o exame e descartar. Ou não. Nossa, Que bom. É. Não, exatamente. Eles já queriam segurar ela lá no hospital de campanha, tá? Mas aí ela falou, não, não vou aqui, eu fico lá na minha casa, então, se não precisa, eu fico em casa. E aí ela foi pra casa dela, ela vai ficar em 14 dias de quarentena agora, isolada no quarto, sozinha, tá? Não pode ter contato com ninguém da casa, não passar comida pra ela pelo buraquinho da porta só. Ela tá presa. Tá presa. Coitado. Não pode mais ir trabalhar. O Milton também não vai poder trabalhar. Na casa dela ninguém mais pode sair de lá. Né? Todo mundo trancado dentro de casa durante esses 14 dias aí. Ou pelo menos até sair o exame dela e descartar. Se sair o exame e descartar, aí tudo bem, muda de figura. Caso contrário, não. A Unesp tava fazendo exame aqui, parece que era mais rápido. Não, o exame está saindo em 24 horas até, né? Então. Só que hoje não tem ninguém fazendo exame. É, hoje é domingo, né? É, exato. Então ela foi para lá, eles fizeram radiografia, fizeram hemograma, fizeram os exames de pressão, temperatura, eletro, né? Monitoraram todos os sintomas, os sinais vitais dela, né? Já receitaram remédio para ela, já deram remédio para ela, inclusive. Pegou um antibiótico forte lá, levou pra casa pra tomar isso daí, né? E agora vai ser isso daí. Amanhã ela retorna pra fazer o exame de Covid. Ah, tá. E aí vai saber se é, se não é. Aí vamos ver. Aí estamos na torcida aqui pra que não seja. Bom, vamos retornar então? Tá quase na hora da gente parar também? É, o Ariel falou que você vai poder ficar mais uns 30, 40 minutos. É, eu também não vou poder ir muito além disso também, gente. Tá? Mas vamos aproveitar o máximo possível que a gente conseguir. Vamos lá, então. Onde que a gente tava? Que eu até perdi o rumo aqui. Que ela falou pra... Conversando com a Naya, né? Falou pra evitar os portais verdes. Isso, evitar os portais verdes. Exato. Evite os portais verdes. É, você se perde na floresta, você vai achar um portal. Evite os portais verdes. Ela fala isso pra você. Já um pouco menos bêbada. Uhum. Bom, acho que seus amigos estão esperando lá, não? Bora esperar a floresta, amiguinhos? Vamos. Deixa eles esperando lá. Eu vou ficar aqui, curtir um pouquinho essa cama macia. Não quer ficar mesmo? Ela dá dois tapinhas assim na cama. Não posso. É. Tenho coisas pra pena. Fazer. É uma pena. Mas quando você resolver seus assuntos, volta pra cá. Gostei de você. Pode ser, um dia. Que bom, vou ficar esperando então. Vai lá. Arrasa, tigrão. Pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Eu vou pegar minhas coisas e vou ir conferindo se tá tudo ali. Você vai conferindo. Surpreendentemente, Celerim, todas as suas coisas estão ali. Eu não sei, o pessoal daqui é meio doido. Olha, tá tudo ali suas coisas. Tá conferindo o bagulho só porque a minha neguinha, velho. Falo mesmo. Eu acho que o Lucas ficou com ciúme, mano. Acho que o Lucas queria ter. O Murray queria ter dado um picote. Que isso. Bom, até mais, Laila. Até. Vou me despedir e sair. Ok. Bom, vocês viram o Celerim saindo de dentro do quarto, meio descabelado. Uns quilinhos a menos de suor. E aí vocês, logo em seguida, estão todos reunidos. É na floresta mesmo, onde temos que ir. Ah, já almoçaram? Já. Bom, se estiverem prontos, já podemos partir. Bom. Então eu só vou lá conversar com o taverneiro, ver se tem alguma conta pra pagar, e já vamos. Vambora. Se quiser, pode esperar na porta. Eu já tô esperando na porta, já. E eu vou lá conversar com o Tom. Ok. Tom, muito obrigado pelo serviço. Gostei bastante da comida. Ah, que bom. Ah, tome aqui. Uma gorjeta pelo seu serviço. Eu dou mais uma moedinha de prata pra ele. Ok, ele pega a moeda. Oh, muito obrigado. Arrasta assim pra de trás do balcão. Aí você escuta o som da moeda caindo contra uma pilha enorme de moedas que tá lá atrás do balcão. Oh, o cara tá rico, amigo. Tá. Tem uma grana ali. Bom, e aí eu vou embora. Beleza. Bom, vocês se reúnem já do lado de fora ali, tá? E vocês notam que começa a anoitecer. Pelo menos é mais fácil se perder na floresta pela noite. Não dá pra se guiar pela luz. Como que vocês notam que tá anoitecendo? Tá escurecendo o céu. Mas vocês não veem um sol se pondo. A luz só tá diminuindo e o céu ficando escuro. Nenhum tipo de estrela. Nenhum tipo de estrela. As estrelas somos nós. É Hollywood. Bom, haverão portais errantes na floresta quando a gente se perder. E ela falou pra evitar os portais verdes. Eu ouvi isso. Ouvi tudo isso. É, ouvimos até demais. Queridos. Queridos não, você que deveria se comportar no momento de coito. Mas enfim. Vai, nos guie. Vamos para a floresta. Até mesmo porque acho que vai ser bem difícil eu me perder. Mas não vai ser. Eu separei aqui um pouquinho, tem um pouquinho de bebida, se precisar. Eu sei que bebida é essa aí, hein? É o grog. Bora. Bora. Bora. Vamos perder na floresta. Enquanto o Apolo não vem. Choquita e lasquita? Apolo de pau duro, né? Apolo de pau duro. Apolo é curtir. É por isso que ele é. Oh, é verdade, o Apolo ele é comunista, né? Por quê? Porque ele é Apolo, o doutrinador. Nossa. Pra que lado que é essa, hein? A floresta. Bora, floresta. É o que mais tem aqui. E a briga lá cessou ou o pessoal ainda tá saindo na porrada? Não, já tá todo mundo bebendo abraçado de boa junto. Ah, que bom. É tortuga mesmo, daqui a pouco tá, sai outra briga. É tipo tortuga, exatamente. É bem isso daí mesmo, essa cidade. Ok. Anoitecendo, escurecendo rápido, tá? Vocês saem e vão em que direção? Calma, deixa eu abrir o mapa aqui, vamos ver floresta. Onde é a floresta aqui. É cercado por floresta. É, qualquer uma. É pra se perder mesmo, gente? Vamos mais perto. Não, mas tinha um garanhei que tava me chamando a atenção. A gente podia ir na direção que o Griel viu. Você falou que você viu... Foi você, não foi o Griel? Que viu o que seria um pináculo. Que não, seria, assim, eu vi, mas eu não falei pra ninguém. É, não, eu sei, não, eu tô falando em off isso. Foi eu. Você? Eu não sei como então, que eu poderia... vendo, mas... Não, eu achei que fosse você. É então, porque você não olhou pro céu, né, pra ver se tinha sol. Você poderia ir por aí. É um começo de direção. Jeff, o que seria pra gente aqui, Spider Ward? É a espiral, como é que é o nome disso? É a montanha, aquele monte onde fica o... A biblioteca onde lá? Onde fica Sigil. Ah, tá. Foi pra direção 7. Ah, é, então vamos para... Vou mandar um mapa aqui pra vocês. Para o oeste. Eu tô com instintos de que o portal estará por lá. Beleza. Ó. Cadê? Menino esperto. Filha da puta, cadê o mapa das terras exteriores? Tá na ficha de alguém. Eu acho que na minha, não lembro. Que porra é essa? Eu tenho aqui, não precisa disso não. Eu tô ouvindo música e eu tô cantando junto. Ai, caramba. Peraí que eu mando um mapa pra vocês. Quem tá rolando dadinho aí? Tô escutando. É mensagem. Eu nunca tô digitando. Falou que o Murray pega o espelho pra Pra tentar achar o portal. Portal pra se direcionar. É um pouco. Mas aí você não vai estar perdido, né? É. Eu falei que se perder ia ser difícil. Aqui, ó, Jeff, procura por Outlands no Forgotten Realms. Isso. Google. Tô caçando aqui. Já achei aqui a imagem. Achou? Manda aí. É, mas... Deixa eu ver que eu tô respondendo no chat agora. Tá, é... Salvar como, não. Tem que copiar e colar aqui. Bom, pelo menos a Tamiris vai poder jogar a próxima sessão com a gente, né? Vai estar em casa. Quê? A Tamiris pelo menos vai poder jogar a próxima sessão com a gente, né? Não, não pode, é isolamento. Vai vir pela internet? O vírus? Vai. Vai pegar no meu computador. Estamos desinfectando meu computador. Estamos desinfectando meu computador. Vou na casa dela xingar ela do lado de fora. Se essa porra passasse pelo celular, metade do mundo. Ah, eu não consegui mandar a imagem, mas eu mandei o link. Eita porra. Mas, nossa, ficou bem pequenininho. É, aí. Então, né? Você mandou o link da miniatura, né? É. É, então eu vou mandar o site normal. Isso, manda o site normal. Lá tem uma imagem maior que dá pra você dar zoom. Forgotten Helms. Ah, eu falei besteira. Tem um brilho como se fosse um sol, sim. Tem sol? Tem. Tem, mas não tem. É um brilho. Ele não é no céu inteiro, não. Ele tem um brilho como se fosse um sol, mas não é um sol brilhando. Tá, é só um ponto que é mais luminoso. Eu acho que eu sei de onde veio esse pessoal que tava aqui em Silvânia. Tem uma cidade ali em cima que chama Ecstasy. Mandando pra vocês no grupo. Assim que for. Porra, telefone desconectado, caralho. Ah, foi. Beleza. Bonito. Porra, eu acho que eu vi de Sinjo, né? Hã? Eu acho que eu vi de Sinjo, né? Já com percepção passiva. É. Dá pra ver. Ver, né? Dá pra ver. É que fica bem longe. É, eu tento focar no que o pessoal me falou. Sobre. É o que chama atenção, é a montanha, né? No que, na verdade, o que o pessoal falou, não. No que eu ouvi sobre o portal, em questão da montanha, do anel lá, que o Brad comentou, não sei se ele comentou em alto isso aí. No que o pessoal tava comentando em altos ali, eu tento me focar nisso aí, tá? Bom. A paisagem que vocês veem no horizonte é isso, conforme vai escurecendo, tá? Bem longe de onde vocês estão, tá? O brilho não é um sol, tá? É só um brilho difuso, é diferente do nosso céu aqui, tá? Que tem aquele azulão e aquela bola de fogo no céu. Aí não tem uma bola de fogo, simples assim. Vai desaparecendo... E aí vai destacando esse pilar espiralado gigantesco sobre o qual orbita a cidade de Sigil. Aquela rosquinha, aquele donut gigante. Ok, sabemos onde temos que ir agora. É só ir. Bom, o que vocês fazem então? O Mori falou que olhou no espelho para tentar achar algum portal na floresta aqui por perto. Que não seja verde, porque isso eu falei. Pra tentar achar portal. Tá, peraí que eu vou dar um sussurro aqui com ele, então. Uhum. Já que ele tá com o portal com o espelho mais atrás. Tá me ouvindo aí? No que você ouviu sobre o portal. Tá, um portal não verde no meio da floresta, perdido. Passa diante do espelho, um portal desaparece. tentar atrair o portal. Estou de volta. Certo. Você gostou desse plano, Toph? Já sei, vamos fazer o seguinte. A gente vai andando, aí a cada 10 segundos, aleatoriamente qualquer pessoa fala uma direção, direita, esquerda ou frente. E a gente vai fazendo assim. A gente vai andando com aleatoriamente cada 10 segundos alguém falando uma direção. É twister. Eu acho que fica bem aleatório. O nosso grupo, 8 pessoas, fazendo sugestões a cada 10 segundos, cara. Sei lá. Você acha que vocês conseguiriam se perder assim? Acho que sim. Ia demorar uma meia hora, mas a gente Você pode tentar fazer isso. Eu posso tentar o meu e cada um vai fazendo alguma coisa que seja diferente. Eu acho que a Toph não vai conseguir fazer se perder fácil assim, não, mano. Ela tem... Quer uma ajuda? Tem mente afiada, ela sabe onde que é o norte sempre. Você quer uma ajuda? Quer uma ajuda? A gente desabilita esse Mickey Mind rapidinho aqui, ó. Eu acho que eu vou precisar de ajuda sim, principalmente líquida. Então tome, vire isso rápido. É o seguinte, eu não me responsabilizo pelos meus atos, ok? Eu chamo a ambulância. Se você não se teleportar daqui, tá tranquilo. Não. Oi, Jé. Oi? Tem duas palavrinhas pra você. Aham. Uhum. Leroy Jenkins. Hã? Drunk Master. Não carregou, Jeff. Boa. É só beber. O computador tá com pau hoje. Mas tem que ser rápido. Quanto mais rápido, melhor. Tá. Então eu pego o grog e tento virar já. Tenta virar? Não, é só virar. De boa. Não, uma consegue. Dose pequena, você Parabéns. Vira, engole. Parece que você tá engolindo fogo, Toph. Isso é doce demais. E agora siga meus passos. Eu pego a lira. Dá mais um. Não tenho mais um. Será que eu tenho os meus itens? Lisbeth, seu cantil. Toph. Boa, cantil da Lisbeth. Joga um salvaguarda de constituição. Dá o cantil. Tá. Cadê? Ó, a constituição eu tenho aqui, mas não tenho valor. Como é um save, então eu sou minha proficiência, tá? Uhum. Então, 19 mais 4 dá 23. 23? Uhum. Certo, Toph. Você sente assim como se você estivesse ficando cega. Que conforme você vai tateando o chão com os seus pés, parece que o chão corre de você. De repente parece que dá uma ventarola assim, começa a te empurrar pra trás, você tem que segurar no ombro do celeirinho assim pra não cair. Eu pego o cantil da Lisbeth, dá isso aqui, vai. Eu abro e tomo. Você pode escolher agora, né, o cantil, porque tá agora bufado. Escolher. Então, olha vinho aí pra menina. Você pegou o quê? O nível 20, eu acho que é. Não, mas agora você escolhe o que você quer tomar. É porque você passou na fonte lá. Na fonte. Tem um que é vinho aí? O que você quer tomar? Eu vou tomar? Eu vou tomar, eu vou escolher o que eu quero. Tá aqui. E tomo, eu quero vinho. Ok, sai vinho, Toph. E eu vou tomando. Vai, Docinho, vinho. Gostoso. Vai. Já tá bom, já tá bom. Por... Não, eu falo quando eu vou parar. Você não é minha mãe, você não é meu pai. Isso aí, continua ali, Toph. Eu mando que você continua. Certamente, você fica quieto na sua. Vai, tô mandando que você continua, bebe outra. Pego a lira, começa a tocar uma música. Vagriel, chame ela pra dançar. Vem, vamos dançar. Pra ficar balançando a cabeça. Joga o que pra dançar? Eu não quero depois vocês falando pai nana que eu tomei. Pode deixar. Ela nem vai estar te vendo aqui. Mas... Ela cega. É verdade. E ela tá longe, ela não vai sentir tremor nenhum. Mas ó. E aí nisso eu começo a tocar e andando. Tipo, andando em círculo, só que cada vez mais pra trás. Vai abrindo o círculo. Ok. É bonita, cara. Eu já disse secreto. É. Beleza. Top, você fica extremamente atordoada, tá? Muito bêbada. Zonza pra caramba. Tudo parece rodar ao seu redor. Tô muito louco. E aí vocês vão andando, seguindo direções aleatórias, tá? E aí, de repente, vocês passam por uma árvore, andam, e aí vocês passam por uma outra árvore, e aí, como todos vocês têm percepção passiva bem alta, vocês notam que é a mesma árvore. Isso, tá andando no circo. Eu sei, né? Mas né, já passou por aqui, gente. Já passou, eu sei. Sim, quer dizer que a gente tá perdido? Não, a gente já vazou por aqui, já tenho certeza. Foi aquela árvore ali que eu dei um chute. Ué, mas a gente andar em círculo não é a definição de estar perdido? Sim, vocês estão perdidos. Tá. Cadê o portal? Tô procurando o portal. Pega, pega o negócio da Toff. Não, deixa o meu cantinho aqui. Não. Eu bebo. Eu aponto o negócio de ver o portal. Interessante. É. Se quiser, eu sei manejar isso aí, aprendi, viu? É justamente pra você ver o portal. Eu vi fazendo. Pra... Na verdade, tá com você ainda. Eu pra você, você não devolveu ainda. Ah, é verdade, então vou fazer o teste, Jeff, procura o portal. Mas, uma dica, okay. Se identifica pelas letras, não vai pela cor, não. Percepção, Jeff? É arcana, né? Arcana. Deu boa. Algum portal? Não. Sem portais portal. Próximos. Vamos perder mais, vai. Mas o quanto a gente andou é muito longe? Eu estou no circo. Vocês andaram durante uma meia hora, mais ou menos. Vai meia hora, vai meia hora. Eu aponto. Aqui a árvore parece mais bonita. Vamos tocar para lá. Venham. Vamos lá. Ok. Vocês vão na direção da árvore. Vocês andam cerca de uns 100 metros, tá? E aí vocês veem diante de vocês um brilho prateado em forma de um círculo. Como se vocês estivessem diante de um espelho que tomou uma flechada exatamente no centro dele e todo o vidro desse espelho se trincou, rachou inteiro. Ó, gente, isso aí não é verde, podemos nesse. Só que isso emite luz. Só confere, que eu tô achando que você vai voltar pra Arbórea. Só confere. Isso não é verde água, não, né? Confere o destino, Dani. Vou conferir com o sextante, Jeff. É. Vai. Que tá indo numa árvore, tá parecendo Arbórea. Vai pra lá. Ó. Vai. 22. Não vai pra Arbórea. Vai pra uma cidade. Vamos perder de novo, então? Que cidade? Que nome que tá escrito? Que nome tá escrito? Não aparece nome. É... Não tem nome. Ah, perfeito. Vamos? Quê? Se não tem nome, é o portal perdido. Não haveria uma identificação se ele não estivesse perdido. Ok, então vamos. Vá você primeiro. É bom. Porque se for para outro lugar, você pode se teleportar de volta para cá. Joga um spray lá. É, bom, eu aponto pro Na verdade, ele não tá, não tô vendo ele no chat. É, não, então, ele não tá. Que... Ele saiu. Ah. Mas eu aponto pro Murray pra ele primeiro. Aí a gente não vai saber se tá certo ou não tá. Ou qualquer coisa eu vou. Então vai você. Ui! caiu no bagulho do lado vazio. Entrei aqui. Quem é o primeiro a atravessar, então? Eu. Ui! Eu acho que esse portão está... Grel. Toma, calma, uma vez só, Grel. Você atravessa o portal. E aí... Putz, não tem a imagem aqui. Vou mandar no chat pra vocês uma foto dela. Quando você atravessa esse portal, você sai por uma porta do outro lado, tá? Ok. Uma porta. A mulher tá pegando a imagem. Ah, tá. Você atravessa uma porta ordinária e sai diante dessa paisagem. Mandei no grupo. Meu computador tá zoado mesmo hoje. O celular foi rapidão. Eita. Pra mandar a imagem. Mensagem pelo anel, sei lá o quê. Deu certo. Só vem. Caralho, que da hora, velho, essa paisagem. O bagulho fez de prenda. O anel de vocês toca. Ah, o Muri tá mandando mensagem? Peraí. Nossa, o Muri tá mandando mensagem, mas ele tá aqui do meu lado. Não, é o Griel. Ele disse pra gente entrar na árvore. Não, não. O Muri tava falando aqui pra gente mostrar um negócio pro Apolo. Ah, isso foi antes. Ah, eu não tinha visto. É, você tava conversando com ele pessoalmente. O que o Griel falou? Traz a Toff logo. Traz a Toff, foi ser legal. Traz ela. Ela vai gostar disso aqui. Já prepara uma poção pra melhorar isso. Eu não quero viver com ela deixa mais 10 minutos. Deixa eu com o meu canjil. Esse canjil é meu. Vamos, Toff. Eu empurro você pela árvore. Não, é meu. Eu tenho poção de resistência veneno, resolve. É meu. Cara, você vai usar uma restauração menor. Eu não tenho botão de restauração menor. Não, eu tenho, acho que é magia. Então você resolve. Bora, entra aí. Eu vou empurrando a Toff pra dentro da árvore. Entrou? A árvore tá me empurrando. Beleza. Vocês atravessam o portal e estão diante dessa paisagem que eu mostrei pra vocês. Tá? É estranho o local onde vocês estão. É uma cidade. Uma cidade apertada, de arquitetura caótica. A impressão que vocês têm é que os prédios eles são construídos de retalhos de outras construções. Tá? Vocês olham para frente e vocês não conseguem enxergar muito adiante, porque tem uma névoa, tá, de poluição que cobre todo esse local. Mas a impressão que vocês têm é que quando vocês olham para frente assim, que vocês estão diante de uma subida. Uma subida muito grande. Quando vocês olham para os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, é como se vocês estivessem diante de uma subida também. Quando vocês olham para trás, é uma subida também. A cidade ela sobe para todos os lados. Vocês vão se familiarizando com o que está ao redor de vocês, olhando meio confusos, e aí subitamente uma rajada sutil de vento dissipa por um breve momento aquela névoa de poluição das fumaças, das chaminés, que cobria a paisagem. E aí vocês olham, acima de vocês, à esquerda e à direita, tá? Existem prédios. Os prédios eles cercam vocês por cima. Quando vocês olham literalmente para cima, tá? Fazendo olhando 90 graus exatamente para o alto, tá? Vocês percebem o brilho difuso daquela luz que clareia o plano desaparecendo, tá? E vocês veem muito para cima, tá? Além de onde vocês veem o brilho, vocês veem a continuação da cidade. Os prédios de ponta cabeça pendurados no anel, como se fosse um pneu, tá? Apontando os seus telhados na direção de vocês. Os prédios estão presos ali e eles não despencam em direção a vocês. Nossa. Vocês olham para isso, e aí vocês veem essa paisagem bizarra, super estranha, e vocês têm certeza de que vocês estão em Sigil, a Cidade das Portas. Vocês olham para trás e tem uma pequena porta, tá? Numa parede e um beco apertado, que ela se fecha atrás de vocês quando o último de vocês a atravessa. Alguns segundos depois da travessia. Pum! A porta se fecha. Uma porta simples, uma porta comum de madeira. Então, tirei a bebedeira da tosse, senão ela vai começar a passar mal aqui. E eu já tô ficando meio ruim. Eu tomo o meu cantinho. Não, eu tomo. Você tá com menos 2 de destreza. Não tô, não. Quer provar? Ó, ó, ó, ó. Quer? Se eu quisesse, ó. Ah, é? Então vem. Bate aqui, vai. Vamos ver se a Liz mexeu. Eu desvio. Então vai, joga ataque. Black Master, hein, Gê? Não esquece. Eu jogo força? Não, joga ataque normal. É, força, dá um soco, é força. Força ou proficiência? Atletismo, né? Joga atletismo. Atletismo. É. Eita! Errou! Ah, acho que foi bem, hein? Errou! Toff desvia do seu soco. Do seu soco, Lisbeth. Não é assim, Lisbeth. É assim, ó. Ó, Gê, eu dou um ataque nela, eu dou um soco no nariz dela. Se eu acertar, na hora que tiver tipo, faltando dois centímetros pra acertar, eu paro e pego o nariz dela. Que isso? É, vai sumir com o nariz dela agora. É, o que é que tem que jogar mesmo, no meu caso? Esses magos, viu? É, joga atletismo, é mais prático. Vai roubar o nariz dela aí então. Agora. É, não, no seu caso você pode usar destreza. Ah, destreza. Então, joga acrobacia. Acrobatics, né? É. 35. Mas que droga. 10 pra 35. Peguei seu nariz. Eu não vou devolver o seu nariz e vou ficar tomando. Eu vou tomar com o seu nariz. Aí eu vejo só com o meu nariz mesmo. Ai, que hilário, mano. Não tirou meu nariz, não, né? Gente, eu estou com o nariz. Aqui, ó, tá aqui, ó. Vai, Zelerinho, vambora. Eu te dou um soco de novo. Você não me acerta? Ó. Eu vou ficar parada dessa vez. Tô parada. Tô parada. Mamão um gole. Toff, diante de você, diante de vocês, né? Vocês veem que tem um prédio aí, que tem uma bandeira pendurada, né? E tá escrito... O que tá escrito aqui? The Lost Dragon. Lost Dragon. O dragão perdido. É uma taverna. Certo. Bom, lugar para dormir. Vamos. Não pra fora. Eu não quero dormir, quero beber. É beber. Bebe e dorme. Dorme e bebe. Taverna é lugar pros dois. É isso aí, então vamos. Vamos. É isso aí. Hoje eu pago por minha conta. Bora. Devolve meu pente. Não, é de graça. É meu. É minha conta de graça. É minha conta de graça, eu não pago. Vou falar pra tu, então, né? Boa. Mano, esse jogo tinha que ser presencial. É que você não tá vendo que eu tô com cadeia aqui. É, então, é por isso que eu tô falando, caramba. Ai, ai, ai. Bom, vocês entram na taverna? Uhum. Tá bom. Taverna, o dragão perdido. Tá? Uma taverna comum. Mesas espalhadas, rodeadas de bancos e cadeiras. Tá? Um balcão aos fundos da taverna, tá? Ladeado por duas escadas que sobem para o segundo andar, onde há quartos que podem ser alugados, tá? Um taverneiro gordo, careca, com um bigode farto, tá? Vestindo uma camisa regata e exibindo, orgulhoso, uma tatuagem de dragão que cobre todo o braço direito dele praticamente. Não tá perdido, então. Calma, esse cara ele é um humano, tá? Só que quando ele olha e vê os novos fregueses entrando, tá? Ele foca o olhar em vocês e os olhos dele são vermelhos, tá? E aí ele sorri e exibe os dentes todos podres dele e faz um gesto para vocês entrarem na taverna e se sentarem nas cadeiras próximas, nas mesas, né? Ou no balcão diante dele, tá? Atrás dele, aquela estante cheia de bebidas, tá? E no meio daquelas prateleiras, vocês veem um troféu de caça. Tá? Tá, aquela placa, aquele quadro em formato de escudo. Tá? Uma tábua, uma placa de madeira entalhada em baixo relevo, escrito Dragão Vermelho, embaixo desse escudo. Tá? Porém, o escudo ele está vazio e tem só uma marca um pouco mais clara nesse escudo, denotando que existia algum troféu que não está mais ali. Vixe. Dentro dessa taverna, tem vocês, o taverneiro, muito estranho, tá? E vocês veem uma mesa que tem dois fregueses. Os únicos dois outros fregueses da taverna além de vocês. E aí chama a atenção de vocês. Esses dois fregueses, eles estão tomando uma bebida, compartilhando um odre de vinho, tá? Eles se encaram, né? Um deles meio contrariado, tá? O outro, sorridente, ergue a caneca dele, propõe um brinde, e o outro dá uma bufada, né, contrariado, e aceita o brinde, e eles colidem as canecas. O sorridente é um Lorde das Profundezas. E o outro, que tá contrariado, é um anjo, um celestial. Que da hora. É. Um anjo e um demônio juntos. Não tem um tabuleiro de xadrez na mesa, não? Não, não tem nenhum tabuleiro de xadrez. Só o que tem na mesa são esses dois seres. Caramba. São esses dois seres fazendo esse brinde deles. Um é esse. Não, esse é a Ciri. E o outro vocês já conhecem, né? Mas vou mandar a imagem mesmo assim. É o Neron? É o Neron? Não, é o Pit Lord. É o primo do Neron. Nossa. E o outro é esse daí. Pit Find. Que da hora. É do Eden, isso aí? Não. Livro dos Monstros. Da quinta edição mesmo. Sabia que tinha esses anjos assim, não? Tem. Solar e planetário. Tem até uma história curiosa sobre os demônios. Porque antigamente os demônios e diabos, eles eram chamados desse nome mesmo, na primeira edição. Demônios e diabos. E tinha toda a descrição de cada um deles, né? E aí quando deu os primeiros rolos do D&D, com processo e pessoas acusando o jogo de incitar a galera ao satanismo, aquela palhaçada de sempre, né? Aí a próxima edição que saiu do jogo, aí eles trocaram os nomes. Ao invés de aparecer como demônios e diabos, aí vieram os nomes que a gente conhece hoje. São os... Como é que é? Os Tanari. Como é que são os nomes? Ah, eles trocaram os nomes. É Tanari e o outro eu não lembro. Né? E aí que vieram esses nomes. Na quinta edição eles já não usaram, já voltaram ao tradicional. Na terceira edição que tinha esses outros nomes. Depois eu mando pra vocês no grupo. Gente, vocês estão em Sigil. Metade da missão cumprida, praticamente. Vamos parar por aqui, então? Eu não sei vocês, mas eu achei que essa cidade ia ser mais movimentada. É de noite, vão dormir. Não é de noite, não. Pra beber não tem hora. Pra beber não tem hora. Olha meus amigos bebendo ali. Você começou bem. Vamos agora dormir. Pra amanhã sobreviver mais, entendeu? Mas tá cedo. Tá não, tá tarde. Você não deve. É. Você Não, eu só encostei. Toff apagou, foi isso? Não sei, tipo, só encostei e é. Encostou, perdeu. Apagou, apagou. Ai, que hilário. Beleza, a Toff apaga, vocês estão dentro da taverna aí. Continuamos, se tudo correr bem, na próxima semana, então. Sim, beleza?